Quando ele não acorda antes, aí a gente tem que ligar para ele durante a gravação. Mas é para variar um pouco. Ele vem com aquela cara de bunda, né? É a minha cara mesmo. A diferença é que suja quando você acorda durante a diferença é que ele tira só aqui no meio da barba. Então... Tem até papel higiênico na cara, às vezes. E Anderson Necron, deu sinal de life? Deu sinal de life? Você tá no inglês hoje, né? Eu tô vendo que tá treinando, né? Ou passei pra faixa marrom no inglês. Quando o de coach com karatê e inglês, é um negócio. Quando o professor falar que tá uma bosta, não é faixa marrom, não, viu? Mas você passou pra faixa Brown marrom? Brown like a shit, ele falou. Brown like a shit. Ah, tudo bem. Aí sim. É porque em inglês, Wesley Zob, não é muito literal, entendeu? Você não pode ser, né? Não pode ser literal. Tem que ler todo o contexto. Quando o cara chama você de belt of shit, às vezes é faixa marrom. Não sei. A big belt of big shit. O cara enfatiza. Fucking shit. Deixa eu cobrar Anderson Negão aqui, né? Mas não para aparecer, para pagar aquilo lá que ele tá devendo. É, para pagar a hospedagem do site, né? E deu a todo mundo agora. Agora começamos a ter uns ouvidos informados em design de interiores, né? Eu vi, porra, tudo. Ai, o site, olha só a estética do site. Ai, o fundo preto, letra amarela, não dava para ler nada, não sei o que lá. Pô, aqueles slides que passavam no fundo, né? Eu achei estranho o site tá com uma cara diferente. Falei, olha o Ganso, tá tendo tempo de preparar a aula, de não sei o que tem, de fazer o site. Não, é. São os ouvintes que estão fazendo. Então, beleza. Não, eles não estão fazendo, não, mas eles só criticam. Só estão criticando. O que acontece lá? Apareceu lá a mensagem no meu e-mail. Você quer atualizar o PHP? Você quer atualizar o PHP do site? É de graça. PHP tem que ser atual. Nem sei o que é um PHP, mas bom, eu quero mais mas atual. Tem PH, é perigoso. Exato, literatura pode ser antiga, foda-se. Ninguém precisa aprender a ler, mas pô, PHP... E aí, com esses negócios de coronavírus, você não sabe, né, cara? Às vezes pega no seu site o coronavírus, e aí? Atualizei o PHP, daí os caras... Tinha uma pegadinha, tinha um dibro. O cara falou, mas o como que chama? O template do site... Seu não funciona nesse PHP novo. Não orna no PHP novo. Não, não funciona. Escolhemos um pra você. Porra! Filha da puta! Nada a ver! Mas deixei lá, viu? Vi se tava funcionando. Não, tá bom. Chupar minha rola, porra. Caralho. Tá? E acho que engraçado, sempre quando dá problema no PHP do site, vem garoto vaca e fala pra mim, vou ajudar vocês, eu trabalho com isso, vou ajudar vocês. Aí, todo ano. Então estamos aqui no nosso backstage do Chorume, esperando só o Anderson Negão. Vai começar, Gabriel Asmar, isso é um podcast de ligação, de trote isso aqui, porque... Fica um episódio de trote, né? Eu tenho que ligar todo dia pra um cara, né? Pra uma pessoa que vai participar. Acabei de descobrir que não tem ele nos meus contatos. Olha a foto bonita deles, dá pra vocês verem. Nossa! Olha, o cara é comedor. Esse é comedor. Tô ligando pelo WhatsApp, coisa que ele odeia. Me chamar. Eita. Nubank aqui? Nubank mandando mensagem, né? Comprando. Temos que atualizar o PHP. Tô indo. Estão cobrando o PHP e o template novo. É um boletim que já está vencido ali. Alô? Alô? E aí, vai vir para gravação ou não? Quê? Tá chegando, tá bom. Tá chegando, quer dizer, estou acordando. É, acorda com a pança tudo gozada, né? Que se masturbou durante a noite, né? Fiz na piscininha, né? É, só que não, se masturba e cai de lado, assim, né? Além de ter me limpar. Né? Só para não... Entenda, entenda, não, porque... cai de lado, a cabeça cai de lado. Não vira aquele corpo dele, né? É, acorda com aquela represa dentro do umbigo, né? É uma piscininha. A mãe dele abre a porta do quarto, achei que ele tá tendo uma overdose, tudo vomitado. Não! Lavando! É, nojento, nojento! Que vai pra cara, pega. Não, é. Mas, o importante é não ter insônia, né, bicho? Deus me livre. Não, Deus me livre, tem insônia. É. Ah, e temos aqui, querida Bonize, que descobrimos que é de uma cidade chamada Rinópolis, aí, na borda da Grande Americana. Aí. Opa! Tomando cinquentinha aqui, rapaz, começando. Boa, Flávio! Não aí sabia sim, que Rinópolis era tão apelativo assim para nós. Vamos só procurar moradores de lá, pô. É, caramba. O Eduardo Zavarin falou: o que mais deixa esse podcast bom e verídico é aquela organização global. É. Aqui não tem por trás das câmeras, né? Porque já acontece ao vivo aí o por trás das câmeras. É melhor assim. É a Organização Mundial da não organização. Exato. A melhor que tem. O Matheus Lima aqui falou: o Negão deve estar ocupado garimpando móveis, gente. Deixa eu ir. pode ser aí, rapaz. Então, aí. Esse é o backstage do Chorume acontecendo enquanto esperamos Anderson Negão. Tá? Queria debater uma frase aqui, então, já que temos só bacharéis aqui hoje. Gosto de filosofia. Uma frase que já tinha ouvido antes, mas essa semana me peguei pensando nela. Envolve não só filosofia, como linguística, a biologia e engenharia civil também. Você tá? Está expulso do curso de inglês. É linguística. Não. Essa eu ouvi essa semana mesmo, já tinha ouvido antes também, mas. Mas. Mas como foi em inglês, você não entendeu muito bem. Mas o cara falou assim, ó. E aí o Wesley Zop entende do que eu tô falando. Dar a bunda e cagar é uma diferença meramente vetorial. Entrando ou saindo aí, né? É, okay. Aí, muito tempo eu ouvi, né? Tudo bem. E muita gente me comeu ouvindo essa frase, tá? Me falando essa frase. É que você quer analisar, você tá estudando. Vetor, né? Vetor, nunca entendi muito bem vetor, né? E aí, só que eu percebi que quando você caga, só sai, né? Hoje de manhã eu tava pensando nisso. É, agora, quando você dá o cu, se alguém pegasse a merda e enfiasse de novo, tirasse. Então, entendeu? Mas você não caga uma peça de salame dura e veiuda e pulsante, né? pulsante não. E aí? Então, não sei se é bem vetorial, não. Entendeu? E daí, mas é como se esse salame, opa, desse ré, tudo, voltar. Duas horas, engatando o ré, depois põe pra primeira. Seria uma cagada bem demorada. Primeira e segunda. Não, mas só depende. Pro freio, entendeu? Às vezes a pessoa que cunhou essa frase, ela tem uma... uma bosta piramidal, assim, ó. Então ele faz força pra ela sair e ela resiste e volta. Ah, ela vai tudo. E conhece paus piramidais também, porque é pra ser vitorial. E ele... Ninguém pega a merda e bate na cara. Entendeu? Eu não faço isso mais. Hã? Foi, como assim ele faz isso? Alguém deve dizer, fazer. Não alguém. É comum, não é do dia a dia. Então, então eu analisei que, tá, esse cara da frase, ele entende de vetor, mas ele não entende de quantificação das coisas. Ah, né, sim. Então, exato, pode ser. Eu acho aí que tem uma questão de quantidade a ser analisada aí. A não ser que quando ele dá, o cara que fez essa frase, quando ele dá o cu, ele só deixa dentrinho. Deixa dentrinho ali só, não tem o... Tá cu, né, mas aí dá cada um cu, dá o cu. Aí é chupetar, aí é chupetar um pênis. É chupetar. aquela depositada devagar, lenta, enquanto ele recita Carlos Drummond no seu ouvido. Pelo amor. Quem nunca, né? Sexo anal já pressupõe violência, famoso... igual tá preso. Cara. Ah, boy, isso é verdade. O famoso poema E Agora, Aijão, né? E agora, João? A prega laciou, o ano sangrou. E agora, João? O Thiago Moretti aqui fez uma doação. Que... Bom dia, seres de luz. Rapaz, tá trincado, dá pra ver aqui. Dá vontade de dar uma cupetada nele. Nossa, rapaz. Olha só, cara. Nossa, cara, é o Drax aí de Osasco, pelo amor de Deus. Eduardo Zavani falou: quem cunhou essa frase queria comer o boga de alguém já estava desesperado sem argumentos quando teve essa iluminação. Vai, pode ser, né? E aí não tinha uma lousa ali para fazer o balanceamento energético e... É o que ele tinha de informação. É verdade. É meramente vetorial. Daniel Rosa perguntou qual o tema aqui. Uma coisa que a gente nunca falou antes, né? Por enquanto está sobre dar o cu aqui. Coisa que a gente quase nunca fala. Um assunto bem inédito. E como o Anderson Negão deve estar dando o cu dele para estar dando... Olha aí, ó. Olha lá, ó. Simpson! Olha só. Eu acho engraçado que ele entra, mas ele não entra com vídeo, ele entra com GIF animado, daí fica a gravação inteira só. Eu queria até saber como que ele põe esse GIF aqui na entrada. Ele é hacker. E aí, Anderson Negão, 20 minutos atrasado, tá até pouco, né, pro... É, 20 minutos. Pra sua índole. Não, é muito pouco. Tava fazendo ali um ovo frito na cafeteira, né? Não, tava correndo atrás de mendigos na praça. Correndo atrás! Ele falou que daquele jeito saiu um ovo mexido e saiu o pochê. Aí ele... Aí ele fica revoltado, quebra a cafeteira, né? Nossa, entra no site da Nespresso pra reclamar, né? Não presta pra fazer ovo! Ovo pochê, onde já se viu isso? Pô? Aí, ó, revelamos aqui ao vivo a sua cara do WhatsApp, viu? Só cara, que não tem nada a ver com essa carinha fofa que você tá aí de pessoa. Pessoa. Aí, filha da puta. Aí, ó. Quem tá mais bonito aqui? Difícil, hein? Difícil. Agora eu não sei quem é quem, porque tem um outro GIF animado ali em cima. Ah, não, mas o esquema tá mexendo muito, não é ele. Não. Tradição familiar, Dida, sim. Eu sou o tapuzão. Então, como chegou aí nosso avatar aí, rapaz, ele que domina os quatro elementos. Vamos lá. Ah, pensei que fazia as coisas com o rabo. Achei que era isso. Já falei pra você não assistir Avatar no X-Videos. O que é o Vatrek que faz coisa com o rabo? Conecta o rabo com o rabo. Aquela vez que ele foi de Avatar no Halloween e voltou 3 dias depois. Me falaram que tem que fazer as coisas com o rabo. O Ives falou aqui, Anderson Negão tá a cara do Al Pacino nessa foto do Zap. Do Zap. Obviamente nunca viu o Al Pacino em nenhum lugar. Eu não conheço o Al Pacino. Mas ele entra para parecendo aí o Scarface mesmo, ele sempre entra com uma blusine. Né? Vamos lá então para a nossa abertura aí. Mistérios, intrigas, doninhas flamejantes, anões besuntados da manteiga, ovelhas estupradoras de lobo. Tudo pode acontecer em... Boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado em chorume.com.br, rapaz. O Chorume que você pode acompanhar ao vivo, domingo de manhã, às 9 horas, pelo youtube.com.br/chorume, ou pelo nosso Twitter, @néctardolixo, ou pelo nosso grupo ultra mega hiper secreto do Facebook, @ouvintes lameruxos. E nessa bela manhã de sol, temos ele aqui, o filho da dona Cida, Wesley Zop. É verdade. Cida é minha mãe. Não todas as Cidas são minhas mães, mas sou filho de uma delas, tá certo? E temos o nosso lindíssimo aqui, que já prometeu um dia das mães cheio de leite condensado pra dona Cida, Gabriel Osmar! Eu prometi porque ela me pediu, né? Normalmente você não faz promessas a esmo. Mas é diferente. Um carro, não. Mas deixa eu explicar, é diferente ela ali, ó. Me dá leite! Querendo presente na Páscoa, no Natal. E falando em me dá leite, ele que também já prometeu não um bom dia das mães pra dona Cida no domingo que vem, mas um ótimo, um perfeito, um pesado, um delicioso dia das mães pra ela. Anderson Negão! Fala, negada! Eu vou dar tudo que ela quer. Não, vai rolar cuida. Toda vez rola, né? Mas agora vai ser o dele. No começo, o Anderson Negão mandava aquele vídeo falando: ó, dessa vez rolou cu, né? Daí a gente abria, era ele dando. Mas rolou. Toda sexta-noite um vídeo novo. Tipo, começou a dar a impressão que é sempre que rola, entendeu? Mas temos aqui também nossa convidada diretamente de Rinópolis, ela que é bióloga, Monize. Exatamente, sou mesmo. E a primeira participante, que é a primeira convidada a gravar com brincos. Nunca tinha visto isso aí. Parabéns aí. E eu aqui, rosteando o Douglas Ganso, que já prometi pra dona Cida aí levar aí uma equipe de gravação profissional e muito feno no próximo domingo. Não, já tá garantido. Feno. Já tá garantido. Cadê o filho da puta que fica contando no chat quantas vezes a gente já zoa a Cida? Cadê? Conta aí agora. O contador de Cidas. Contador de Cidas. Cadê o arrombadinho? O fake de Wesley Zop. Sou eu, né? Eu aqui, ó. Peraí que ele já vai comentar. Tô sentindo que ele já vai comentar. Ó, Matheus Rocha, pô, até agora foram nove. E Matheus Rocha, que, cara, uma carinha de asiático abusado, né? De chupeteiro, né, amigo? Porque na Ásia é comum, né? Um abusado do outro ali. Japoneses abusam de chineses. Não sabe quem é quem, né? Se é a namorada, se é o pai. Então... uma gaiola de pessoas de Singapura, e vai por aí, vai. É. Timor-Leste, né? Os caras, porra, vai abusando. Mesma coisa. É, mas parabéns aí, Matheus Rocha. Aí. Ó, eu comeria você, Matheus Rocha. Vou deixar aqui essa declaração aqui. Parabéns aí. Hashtag, tá? Né? Hashtag. Essa hashtag. Todos comeríamos Matheus. Eu já fui. O Ives aqui no nosso chat colocou aqui, ó. Matheus Rocha tem com cara de garoto de Columbine. Então vamos aí para esse podcast nessa bela manhã de domingo que promete ser maravilhoso. Mas antes, toca a musiquinha dos recadinhos, recadonhas e recadalhas aí. E o primeiro recadinho é que você pode comprar as suas connectors do Chorume em chorume.com.br/lojinha. Veja que Gabriel Aspar já está desfilando com uma dele ali, maravilhosa, de vidro, ali, uma maravilhosa choupada, rapaz. Onde o líquido aí te deixa com vontade de jogar coisas na goela de forma maravilhosa. Mas temos várias e várias ali vertentes de caneca, temos vários modelos aí, modelos para você que toma café, para você que come sorvete, para você que toma bebidas alcoolizantes, cara, caldos, né, com um belo caldo de mocotó na caneca ali, rapaz, quem não, né, junto com os ossos, né, do mocotó junto, fica maravilhoso, né, aquela bela pata de boi, assim, com um canudo passando no meio, fica tudo maravilhoso. Então, aí, acesse lá também, tem as nossas camisetas 100% algodão, maravilhosas, que não deixam cheiro na teta também, isso é tudo maravilhoso aí os produtos, mas também nem só de vendas vive o Chorume, também vivemos de doação. Se você quiser lá doar seu dinheiro em chorume.com.br/padrim ou no nosso picpay@chorume, eu acho que é essa maneira, eu não lembro mais. Aí, tanto... esmola na lojinha. Aí, esse chorume.com.br/esmola também tem as nossas doações. Fora aí a maneira da gente usurpar dinheiro do trabalhador brasileiro, né? Estilo Paulo Guedes de viver. O que mais aí vocês têm de recadinhos? Anderson Negão, qual é o recado? Pela mordida. Agora eu sei porque Gabriel Asmar achava que búfalos moravam na frente da casa dele. Era quando o Negão ia lá na casa dele. O Negão ficava lá. Gabriel, você é um búfalo, ele. Rapaz. Mas então teve uma época que o Negão tava tão gordo, mas tão gordo. Sim, sim! Eu tô vendo essa época agora, não sei. Está diante de nossos olhos. Eu vejo o futuro repetindo o passado. Mas tá, bela bugida aí, Anderson. Legal, bela contribuição. O dano que foi natural, né, cara? Foi uma bugida aí, assim, inocente, aquela direto do peito. E você, Gabriel Asmar, algum recadinho? Não. Não, nenhuma mugidinha. Você. Leis, ó, algum recado? Ah, tinha recado de participações, mas ainda não foram ao ar. Ah, que bom, viu? Espero que nem, vão. Tomara que nunca vá. Algum recadinho, Monize? Ah, então, para quem estava se perguntando aí no chat se eu era muda, eu acho que está respondido aí. Nada. É que esses ouvintes, não tem um que presta, né, viu? Tudo filhos de uma putaiada, esses ouvintes. É verdade. Ah, nem, é tão puta as mães que nem sabem quem é a mãe, entendeu? Normalmente você só não sabe quem é o pai. Mas, ali, nenhum deles se chama Júnior, né? Tudo filho de puta mesmo. Ah, então é isso aí, o recadinho que o Moniz não é muda, rapaz. Parabéns aí pelo recado, Moniz. É, ao contrário do que o Anderson Negão, que não sabemos ainda. Não, mas ele muge, né? Eu falo outro idioma, né? É, nem o mudo é mudo, então, né? Os dois homens. Não, mas mudo não é, realmente, concordo. Não existe mudo. Aí, não existe mudo. Não existe. Curamos a mudez. Exato. Toma essa, Paulo Guedes, toma essa. E aí, então vamos aí para outros recadinhos, que é a nossa belíssima anunciação de tema, feito por ele. Ele que parece ao seu Valência jovem, fazendo todos os tipos de anunciação. Gabriel Asmar, com essa belíssima, esse cabelo nu, esse peito nu, cabelos ao vento, chegando num cavalo trotando. Essa música fala, assim, também, de alguém que quer dar pra quem está em cima de um cavalo, né? Não sei se você já reparou. Mas quem não quer, né, dar pra quem está andando de cavalo? Eu acho que é uma coisa... Ou eu assistia comerciais da Marlboro à toa. Era isso? É isso que você vai me dizer? Aquele tesão que eu tinha no... Ele puta cowboy, né, bicho? É, naquele lá do parque temático, como que chama lá? O Beto Carreiro. Beto Carreiro, isso mesmo. Ah, achei que era Wet n Wild. O Ferrari. Tava todo molhado. Tava todo molhado, todo wet. Mas e aí, Gabriel Asmar, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é... Meus arqui-inimigos. Meus arqui-inimigos, rapaz. Aquele momento de ódio, aquele momento de explanação, aquele momento onde a gente vai aí abrir os nossos diários sentimentais e falar aí, ó, você era meu arqui-inimigo. Nos encontramos novamente, ou não, porque... O cara nem sabe que a gente tem esse podcast hoje em dia, mas tudo bem, acontece. A gente era arqui-inimigo dele. É, às vezes ele também não sabe que a gente era arqui-inimigo dele, mas tudo bem, o que importa é o ódio dentro do nosso coração. Tá pronto, Anderson Negão, para destilar o seu ódio aí? Tô sempre pronto. Bonice, tem muitos arqui-inimigos, arqui-inimigas, aí arqui-rivais, arqui-rivalas na sua vida? Eu acho que eu tenho mais arqui-inimigos do que amigos, pra falar assim. Caralho, arqui-amigos. Rapaz, então, aguente aí, sobe a música, porque a gente vai só simplesmente beber um pouco de veneno pra destilar ódio aí pros nossos arqui-inimigos. Cambada de filho da putaiada. Vamos lá! No nosso chat aqui começa Lucas Maia Matias, que tem uma voz aqui daqueles gripe que dá o rabo por meio dedo de maconha, sabe? Meia bacana. Meio dedinho de Judas ali, o cara já tá ali te boquetando. Você nem prometeu que ia dar pra ele, mas tá. Ele acha fala... que vai ter, né? Vai, nunca se sabe, né? Ele fala, lá vai o Zop falar do gol branco novamente. Mas ninguém sabe. Branco Santo não é meu arqui-inimigo. Eu era o arqui-inimigo dele. E outra, né? Você nem sabe quem é os caras do, do Gol Branco, né, Wesley Zop? E não somos inimigos, cara. Não tanto quanto esses que vou declamar na minha vez. Exato. E aí, você, então, que é um odiador, Wesley Zop, eu gostaria que você comece falando dos seus arqui-inimigos. Lembrando que, né? A vida não é um filme onde todo mundo recebe um roteirinho para seguir, né? Então, às vezes, o cara é seu arqui-inimigo, mas ele nem sabe que é seu arqui-inimigo, né? Mas você tava ali. Você tava ali na disputa. Eu tenho o roteiro. Eu tenho aquele roteiro ali. Você então. Chegou junto. Você chegava na dividida. Então, arqui-inimigo é uma coisa aí que não tá nem para definir, né? Porque, às vezes, eu, pô... Porque, às vezes, tá arqui-inimigando ali e nem sabe. Acontece naturalmente, né? Um processo que acontece naturalmente. É, às vezes ele provoca também, né? Porque é que você rapaz, provocativo. Você passa de santinho. Exato! Esse que eu não sei qual é a tua, rapaz! Mas vamos lá, Wesley Zop. Joaquim de 5 anos. É! Já dá um bicudo, moleque. Minha blusa, eu sei, viu, Ronaldo? Você falou que ia devolver... Cadê minha blusa? Minha mãe que costurou, Ronaldo. Minha mãe costurou. Cadê seu filme, o filme do Gladiador que você emprestou? Cadê? Ah, pro frango, é verdade, frango, maldito. Mas tudo porque bem. Às vezes a pessoa é seu arqui-inimigo, mas de uma situação específica. Não é toda a existência dele que é uma arqui-inimizade. É, a não ser se for sua mãe, né? Que você vive com ela desde a sua existência. Ou... Não, mas nem ela tem eu como arqui-inimigo. Ou, sei lá, alguém que nasceu no mesmo dia que você, na mesma manjedoura ali, que é o lugar... É, exato. O Brian. Mas tá, e aí, Zop, o seu arqui-inimigo aí que você trouxe? Ou arqui-inimiga pode ser também. Ah, eu vou trazer os meus arqui-inimigos numa situação específica. Teve vários de uma vez? Não é que teve. Sempre tem vários de uma vez. Você é o Kill Bill homem, rapaz. Você é o Kill Bill homem. Eu sou o Kill Bill, né? É bem o nome da mulher mesmo. Do filme, Kill Bill. Ah, o nome dela é Kill Bill, é verdade. É bem o oposto mesmo, né? Tipo, mulher, ele é homem. Ela é magro, bicho é gordo, igual um búfalo. É o oposto, pô. É bem o oposto mesmo. Ela usa amarelo ou cor de preto? É verdade. Ela usa uma katana, ele usa um datina. Ela eu não comi. Então, ninguém aqui comeu. Ninguém nessa live comeu ela. É bem ao contrário mesmo, né? Bem ao contrário. Essa é a nossa diferença. Não, então. Eu sou um cara que... Como que eu vou falar? No jogo do baralho, em jogos de baralho, eu tenho todo mundo acha que tá ali, vamos jogar baralho, vamos se divertir. Eu já vou multar porque já vai vir mentirada, gente. Já vai vir mentirada. Não vai. Não, eu vou lá. Quando você tá jogando baralho, todo mundo tá achando que tá se divertindo. Eu falo, vamos jogar um pôquer, vamos jogar um truco, vamos jogar um uno. Dominou. Na minha cabeça, eu quero a morte de cada um dali já. Eu quero a morte, mas na base da humilhação. Eu quero humilhar. É mico, jogando mico ali. Jogo mico, da memória. Mico é o pior, cara. Mico, eu quero que humilha. Falar, a pessoa não tem cérebro, não lembra de onde estava a carta. Fica com mico, filha da puta, entendeu? Apareceu um jogo informativo de baralho, o Zop se transforma. Vira um pateta motorista. E vocês já presenciaram uma cena humilhando uma pessoa. O Zop se transforma em jogos mesmo. Simplesmente porque o cara distribuiu a carta errada, entendeu? Porra, não precisava daquilo. É outra pessoa, o Zop jogador. E se eu tô no truco, a pessoa que tá de parceira comigo, a gente vai lutar até o fim do mundo, porra. A gente vai gritar, eu quero que aquela pessoa grite. Às vezes a pessoa só tá se divertindo. Ah, eu nem sei jogar, não às sabe. Às vezes a pessoa é muda. A pessoa muda, não existe, né? Às vezes a pessoa muda. Ou a pessoa muge, né? A pessoa dá aquela mugida, eu falo, é truco mesmo, é isso. e aponta o dedo na cara, joga o carta na cara do adversário. No Uno, cara, no Uno não tenho amizade nenhuma, nenhuma no Uno. No Uno eu quero humilhação, eu quero bater e falar, vocês são um bando de bosta, é isso que vocês são. Mas a ética, né, nem sempre se proporciona a você. Eu só fala Uno e tudo bem. É, só falo Uno, ganhei, mas aqui, eu quero todos fervendo em sangue, cara. Uh-uh. Então, o jogo de baralho pra mim não é entretenimento, cara, é competição, é até a morte, é porra! Eu quero sangue quando eu estou jogando baralho, cara. Então o seu arqui-inimigo é você mesmo, é? Não sei. Ele é tipo aquele desenho do Pateta, que é sobre o motorista. É. Só que daí é toda vez que Zop pega cartas na mão, ele vira o jogador. Sente o cheiro, aquele cheiro de pau que fica no baralho, né? Os caras pegam o pau e pegam no baralho, e o baralho fica com cheiro de pau. Mas o saco não fica com cheiro de baralho, eu não entendi. Talvez o Zop também fique raivoso quando esteja perto de um pau também. Ainda a gente não sabe. Ah, eu tenho que chupar isso aqui. Agora vocês não sabem. Cara, achei que era só tesão, não sabia que era competição. Não sabia que tava com ódio, né? Mas vai ter uma história ou você só vai falar que odeia seus... Não, a história principal, acho que já foi até contada aqui, foi do dia que a gente tava jogando pôquer, estávamos na casa de nosso querido Diego Valendo Paulinho, dinheiro, né? Valendo dinheiro. Valendo dinheiro, porra. Não é nem pelo dinheiro, hein? Porque era fichas de 10 centavos. Não, eu acho que sempre que a gente joga alguma coisa, vale. Né? Porque vale a honra, pode não valer dinheiro, mas vale honra, pô. É então isso, tem que ganhar. É isso, cara. Mas pôquer tem que valer dinheiro, senão não. Não, porque ó, o pôquer você joga com a carta e com as fichas. Senão, se não tem ficha ali, não vale nada. Daí, e Anderson Negão com a roupa, né? Porque pra ele todo pôquer é strip poker. É, até o dia que ele foi querer fazer strip truco comigo. Cada vez que um grita, não precisa nem ganhar. Grita truco, o outro tem que tirar a roupa. O cara não para de falar truco. Tem que mostrar o pau, né, pô? Exato. É estranho o truco com os negão. Daí a gente tava jogando pôquer, todo mundo tinha trocado as fichas por um montante de grana ali. Então o cara tava na vez de distribuir as cartas, tá aqui, e ele errou na distribuição de cartas. Eu falei, errou a ordem. Falei, mas vai ser burro na casa do caralho, bicho. Porra, devolve essas cartas. E taquei a carta. E o Ganso, o Gabriel tava junto, falou, não precisa disso. Não precisa disso. Na mesa fica. É o coração das cartas, porra. Eu ensino imitando uma águia mãe ali. Daí o cara ele podia falar. Analfabeto, seu pai é analfabeto, seu avô é analfabeto. Seu pai não tem quintório. Começa a bater no peito com o gorila, né? Seu pai é uma mulher sem clítoris. E agora? Daí o cara meio chateado, né? O cara engoliu o choro. Sabe quando a vozinha fica fina? Morfada, né? A vozinha fica fina. Desculpa. Ok. E eu gritando de pé na cara do. Tapa. Parecia com o Capitão Nascimento. Alguém tinha dormido na aula do Capitão Nascimento ali. Eu acho que até o pessoal pensou: deve ter acontecido alguma coisa sem ser esse jogo, porque não é possível. E daí eu falei, porra, para de ser burro, caralho. Daí a outra pessoa deu a carta e tal. Quando chegou a minha vez, eu distribuí muito pior as cartas. Começou a virar antes de distribuir. Ele pegou o bolo e colocou uma na nuca. Viajei. Três fez de leque. Deu a, em cima da mesa dançando o Carmen Miranda. E daí eu distribuindo errado, falando pro cara, tá entendendo como que distribui? Burro do caralho! E daí todo mundo assim. Pera. E eu sentei e ainda falei, agora vai dar jogo. Daí que eu coloquei o que eu tinha feito. Colocou um maço de carta aberta no toba, fingindo que era um pavão. Olha o pavãozão das cartas. Quem ganha do pavão? Quem ganha do pavão? Essa era a hora do cara levantar e me humilhar, me linchar na rua, me fazer a malhação de Judas. Ele falou, todo mundo erra, né? É que pra ele era só um jogo, né, cara? Pra ele tava se divertindo, né? Foi foda aquele dia. Mas é isso, cara. Então, jogo de baralho, todo mundo é seu arquinimigo, ó. Já joguei carta na cara de adversário na hora do truco. E Padre Marcelo Rossi. Marcelo Rossi, por favor. Qual o tamanho do homem agora? Não, mas boatos que o dia que ele caiu do palco, antes rolou uma partida de truco. Eu era aquela gorda que foi lá empurrar. Ele tava de parceiro do Zop, né? O cara fez merda. Ô Zop, como assim? Vai sair no meio da partida pra fazer um show? E era padre versus coroinhas, não tem como. O Fernando Lima doou aqui falando: episódio de hoje, chiliques da minha vida. Poderia ser. Ah, esse foi um dia de chilique mesmo. Mas eu quero ouvir da pessoa que tem mais arqui-inimigos do que amigos. Monize, e aí, quem você trouxe aí de arqui-inimigo? Nossa, trouxe algumas histórias aqui de infância. Eu era assim, eu era uma criança muito, muito estressada, muito irritada, né? Trabalhar de carvão também não é fácil. Exatamente, é difícil, né? Sem poder fazer terapia também, né? O terapeuta não tinha emprego, tava trabalhando na mina de carvão também. É isso. Que é o único emprego que tem aqui em Rinópolis, né? Mas então eu tinha uma amiga, vou chamar ela de Amanda aqui, não que seja o nome. Era Amanda. Não tem nada a ver, não é uma pessoa real. Não. Mas tinha acabado de chegar do recreio, né? Aí abri o meu caderno para eu começar a escrever. E aí eu vejo lá no caderno escrito vadia, vagabunda. Aí, nesse momento, assim, já me subiu aquela coisa. Qual é a idade? Sei lá, 7, 8 anos. Nossa! Nem sabia o que era vadia. O vocabulário, né? bem avançado para uma criança, né? Mas tava na capa, outra coisa, tava na capa? Oi? Tava na capa os xingamentos? Não, tava na folha. Tava escrevendo já tinha uma parte. E ela com 7 anos, ela, meu nome é Monize, não é vadia. Tá escrito Monize aqui. Aí... Não, mas é porque tem uma questão simbólica. Se é na capa, é na ódio capa mortal dura. Declarado. Ódio mortal, porque daí você não tem o que fazer. Mas eu achei pior, porque foi humilhante, porque eu já tinha começado a escrever naquela folha. Ela nem para virar a folha, escrever numa folha nova que eu podia rasgar, né? Já tinha matéria lá. Mas daí, porra. Aí a maldade não escreveu. É verdade. É retorno, caralho. Eu acho que é harmonismo. Ou talvez seja. Sabe como eu sei? Porque o Zop que convidou, né? Ele não explicou. Ele já ensina como ter um retorno ali pra ele não ficar com a fama do cara que tem o retorno. Eu ensino um jeito pra só ter retorno. Parece que melhorou, Maurício. Continua aí. Tá bom. Então você abriu lá etiquetas, abriu, era aqueles livros pop-up, saiu um castelinho, vadia, vagabunda. Bem em cima da bandeira, ela pôs reino de vadia. Glitter. Aí eu chamei a professora e tal, mostrei, falei, que é isso, não consigo, quem que fez isso, a gente tem que descobrir quem que fez isso e tal. Aí a professora chamou a diretora veio, começou a... Você chorou? Não, eu não chorei, mas assim, eu tava chateada, né? Tava chateada, mas não chorei. Mas a diretora veio, começou a perguntar, falou que não ia liberar ninguém enquanto não aparecesse quem fez aquilo. E outra que era 7 da manhã também, não podia liberar ninguém naquele horário. O pessoal tinha acabado de... E a criança não sabe disso. Na criança... Começou todas as crianças a falar quem foi só para sair fora. Mas aí, né, a minha amiga, minha querida amiga Amanda, não aguentou a pressão da diretora, né, começou a chorar. E aí eu, super, assim, querendo me pagar de superior, né, de, ah, não, falei, tudo bem, vem aqui, eu te perdoo pelo não precisa você... levar ela na guilhotina, não. Tá tudo bem. Melhor tô... jeito aí de você provocar um arquinimigo é o perdão, né, gente? Todo mundo é foda, hein? Mudar superior, né? E só que, né, acabei falando para a diretora que não precisava fazer nada e tal, tava tudo bem. A diretora falou, eu não vou fazer, eu já não ia fazer nada. Eu já não ia fazer nada. Ela só escreveu vadia na porra do seu caderno. E eu esperava que a diretora fosse, né, expulsar, né? Você já tava pensando em expulsar. Não, né? Guarda a faca aí, diretora, guarda a faca. Ela guarde os nunchakos, diretora Kilbil, guarde os nunchakos. Ela fala assim, não precisa fazer nada, diretora, pode deixar que eu mesmo faço. Eu não carrego, mas deixa o azar. Tempo, não hoje. Não. Mas é, desse dia em diante, assim, eu fingia que era amiga, mas pelas costas eu acabava... Você perdoou só ali no teatro da vida. Eu perdoei, exatamente. Perdoou quando tinha álibi, né? Perdoou com testemunha. Mas aí toda vez você olhava pra Amanda... pensava, hoje, ou será que é hoje que vai estar escrito vadia no seu, na sua lição de história? Será que é hoje? E essa inimizade, ela perdurou aí por bastante tempo, né? Depois, alguns anos depois, eu tive a minha vingança, porque isso voltou a acontecer, a minha querida amiga voltou a me chamar de vadia, de vagabunda, aí eu fiquei sabendo. Mas no caderno ou não? Não. Pra as pessoas. No muro, né? No muro. No fotolog, no fotolog dela. Ela pichou no flogão, lá no flogão. Pichou o muro da minha casa e eu já, né, tive que tomar pra mim. Pela letra que você tinha guardado aquela folha, assim, ah... Ela tinha tatuado no braço, pra confiar. Tem que saber, né? Tem que estar pronto. Até hoje não sabe se foi a Amanda ou o tatuador. Eu já esperava que isso fosse voltar a acontecer, né? Eu tô com a dor de anos, ela, eu sabia, mano, eu sabia. E a Amanda vivendo como amiga dela, né? Exatamente. Não, ali a gente... Ah, vamos lanchar junto, vamos pro parquinho, vamos fazer as coisas junto, mas... E a Monize, vamos sim. Todo dia recebia notificações, veja fotos da nossa festa, ficaram ótimas. Mas aí... eu fiquei sabendo que ela estava me chamando de vagabunda, de vadia de novo. Aí eu falei, hoje que eu vou resolver isso. Falei para as minhas amigas, né? Aí aproveitei, a Amanda tinha ido no banheiro. Faixinha de Rambo aqui, ó. Faixinha de Rambo. Falei, é lá mesmo que eu vou pegar ela. Nossa, vai para as cães de prato. Eita. Aproveitou, tá sozinha. Banheirão. Aí. Não, acho que Anderson Negão não tá entendendo a história. Ou será que eu tô entendendo até demais? Seria maravilhoso. Não, Anderson Negão, você tá entendendo. Gosto. Gosto da sua versão, mas acho que. Eu vou ter no meu coração a sua linha de pensamento. Mugiu, banheirão. Banheirão, isso aí. Banheirão. E aí, namorou ela 8 meses, tá? Inclusive, estamos adotando nosso primeiro filho agora. E foi fiel, mostrando que não era vadia, tá vendo? Daqui 20 anos... Exatamente. Mas aí eu falei, não, agora eu já aproveitar que ela tá sozinha lá, vou dar uma, né, uma pensada. Aí cheguei lá no... Qual era o plano? Qual era o plano? Socar a cabeça? Então, falar assim, eu imaginei na minha cabeça que isso seria lindo, né? Eu chegaria lá e ia falar assim, ah, isso aqui é por você ter me chamado de vadia. Aí, pá, virar um tapa na cara dela. Ah, na minha cabeça, é o seu plano. De costa de mal. É o meu plano. É mais humilhante. Exatamente. Pelo pouco tempo que você teve aí, né? A ida ao banho foi um bom plano aí. Foi um bom plano. Parabéns. Exatamente. E aí, eu fui lá, falei... Isso aqui é por você ter me chamado de... Comecei a gaguejar. Me deu aquele nervoso, sabe? Catarro saindo. Ela se vadia! Se daí ela vomitou ali, no mas... pé da Amanda. Caga no chão, escorrega na merda. Foi muito melhor que o tapa na cara. Foi porque voltar pra sala vomitada é muito pior. Amanda gravando, né? Amanda apontando e rindo. Ah, vadia, não consegue. Olha a vadia porca! Não, mas aí, apesar de ter gaguejado, né? Comecei a. É um comentário que Moniz começou a mugir. Chega na hora, né? Tudo bem? Ah, mas consegui falar, consegui terminar a frase, né? Boa. E dei um tapa na cara dela. Não foi tão forte quanto eu queria, mas eu consegui, né? Porque dá a impressão que a Amanda é gordinha, né? A impressão que a Amanda é um nome de... Então ela aguenta um tapa, assim. Mas aquela tapa que nem mexe a cara. Até uma cabeçada assim de um alce, ela aguenta, pra falar a verdade. Mas tudo bem. Mas o tapa na cara foi mais tipo um italianão falando assim, bambino, né? Dando aquele tapa. Ó, oh, que criança fofa! Ó, oh, que criança fofa! Quem e tá aí? Bravo, aí, é foda o retorno, tava ouvindo. Ah, você tá ouvindo a gente agora? Tava ouvindo. Mas aí, né, dei aquele tapa fraquíssimo no rosto dela, mas a Amanda, ela ficou em choque, assim, acho que ela não esperava, né, que eu fosse fazer alguma coisa. A pessoa cagando leva um tapa na cara. Aqui é o lugar de cagar. A menina não tinha nem terminado de lavar a mão, né? Ficou em choque. Com a tromba saindo ali, vetorial ali, pô. Olha só, conseguiu cagar na escola, Moniz. Tava com a moreia saindo da toca ali. Eu não consigo cagar em casa, só cago na escola. Tava fazendo aquela força pra cagar, né? Aí já não esperava, tudo energia. Mas aí começou a chorar assim, copiosamente. E aí sai do outro banheiro uma menina assim, de uns 3 metros de altura, parecia ser quando... A diretora. Uma menina de 3 metros de altura. Gorda, parecia que tinha acabado de sair da academia, toda suada. Era a Amanda Grand Titan ali, era o Megazord da Amanda. Uma morenona, né, no cabelo cacheado. Falei, vixe, agora eu tô... Eu tô pensando que tá bem gostosa, hein? Não sei, é só eu que tô pensando. Não sei, assim, era uma visão, assim, me deu bastante medo, né? Eu tinha, sei lá, uns 13 anos, eu acho, quando isso aconteceu. Ela devia ter 20. Era repetente, então. Era inspetora, né? Ela tava fazendo a quinta série pela Décima segunda vez. É, ela inventou o conceito quinta série. E aí essa menina, ela viu, né, que eu tinha batido na Amanda e a Amanda tava chorando. Então, pra essa menina, eu era A violentona. Eu era a bulinadora que tava ali. A briguenta. Machucando uma menina que era bem menor que eu, talvez. Não é que era menor, ela tava sentada no vaso, né? Você percebe que a vingança perfeita era só ela chegar assim: ó, isso é por você ter me chamado de vadia, pegado o papel higiênico e ir embora. É maravilhoso, hein? Ou molhado, assim, ó. Isso, seria, molhado. Seria genial, mas infelizmente não pensei nisso. Não teve muito tempo pra pensar. Exato. Na hora você tem que decidir ali em 30 segundos, né? Na hora que você não pensa direito. Mas aí veio essa morenona vindo pra cima de mim, querendo me bater. Ah, foi pra te bater. Vai bater na Boliner. Na Boliner. Eu bato nas pessoas do banheiro aqui, porque você tava. Eu moro aqui há 20 anos pra espancar meninas que vêm aqui, pô. Só eu posso espancar meninas aqui. É. Será que a Monize não presenciou a anti-loira do banheiro? A morena do banheiro. A loira do banheiro, pô. A loira do banheiro só aparecia nos banheiros masculinos, cara. A gente não sabe. Não, isso daí não é verdade, Gabriel. Isso aí era um apelido maldoso que o pessoal tinha te dado. O Gabriel assustado. Mas estavam falando de você, Gabriel. Hoje. Droga. Mas é que você tá lá dando uma mijada, aí alguém começa a chutar a porta do banheiro, né? De e uma puta! Caralho! Ele ali, né? O que aconteceu? Olha lá, parece a loira do banheiro. Olha lá, então. Mas, enfim, acabou que a menina morenona veio pra cima de mim e eu tive que me esconder atrás das minhas amigas. Aí minhas amigas me levaram. Você fugiu? Ah, me escondi assim, não saí correndo, gritando, mas eu tenho que esconder. Um imperador assim, machucado entre os seus soldados ali. Morreu o imperador! Exatamente. Aí fui correndo. A gente foi pra diretoria. Foi dando aquela gingada de capoeira, mas recuando. Eu não tô fugindo da briga, mas é que são meus passos de dança. Mas Moonwalker, aqui no Moonwalker eu ouvi no Kiss aqui, ó. E fomos pra diretoria, né? Foi eu, a Amanda e essa outra gigante morenona. E acabou que todas nós acabamos levando aí uma advertência. Mesmo a que tava defendendo a Amanda, que não tinha nada Amanda também, né? A advertência da diretora era: não sejam vadias, estou advertindo. E daí a Monize, o quê? Você é minha próxima arquiteta. Esse tempo tudo isso todo era um plano seu, diretor. Gênia, mas maldita. Daí mostra assim a câmera, assim, a diretora invadindo o caderno da a sala do primeiro ano. Escrevendo vadia no caderno. Ela com capuz pichando a casa dela. Uma máscara da Amanda. Então realmente a diretora era minha arquinimiga nessa situação. Eu não esperava, mas eu acho que é verdade. Na verdade, a diretora tinha como arquinimiga a Amanda, porque ela fez você atacar a Amanda. É que ela, como diretora, não poderia bater na Amanda, né? Exato. Espancar igual a Amanda foi espancada, né? É aquela. Passada de rola, né? Foi uma passada de rola. Uma passada de rola. Uma passada de rola é mais forte. Muito bem, Boris. Você realmente, né, odeia as pessoas aí. Você tem. Você vai para vias de fato. Não achei que seria tão violento aqui o negócio. Exatamente. Não, mas eu pensei assim, aqui a gente tem que inimigo, mas a gente é tudo bunda mole, né? Fica gritando, gritando de longe, assim, ai, bundão! Mas se esconderam, você não. Eu te odeio! É. É, na hora que tá longe, já, né? Na hora que tá longe, já. A gente é os caras que escrevem vadia no caderno dos outros, entendeu? E se esconde. A gente é tipo o Leandro Lopes nas brigas. Exato, uma bicha gorda. Exato, entendi, entendi. Mas muito bem, Maurício. Acho que todo mundo já passou por essas histórias, vinganças escolares, onde alguém escreveu no seu caderno, desenhou um pênis, esse tipo de coisa. Exatamente. Parabéns aí, reviveu aí sentimentos aí que eu achava já estarem adormecidos aqui. Mas eu tenho uma dúvida. Será que a questão de pessoas ali desenharem pênis em cadernos dos outros, o problema é desenhar o pênis ou é que os pênis têm as bolas expostas? Não, as bolas achatadas, cara. Acho que o problema é a bola. Aquilo causa um. É, e só o pênis de judeu também, né? É, então, você só vê as bolas ali. Ainda mais acho que o cara faz uns pelinhos só de sacanagem, né? Eu acho que é mais uma questão econômica, né? É uma questão econômica. Você perde uma folha do caderno. Ah, sim. Ah, sim. É, entendeu? E Anderson Negão fez o ensino médio comigo, né? Quando a gente era bem filha da puta, a gente desenhava as rolas, onde já tinha a matéria do cara completa. É o melhor negócio. É, aí sim era sistema. Ele vai ter que estudar olhando a rola. É, não. Ou ele vai ter que escrever tudo de novo em outra folha. É, e ali a pessoa, às vezes, tinha que mostrar o caderno pra ganhar uma nota e uma bela. Ela rolou assim, no... mas tudo feito dentro, né, de uma ética, negão, né, com aqueles marca-texto, né, para a pessoa conseguir ler o que estava escrito. Ah, sim, vai estragar a matéria. Era a gente aí contra aí os anti-ciência, a gente, né, ajuda a ciência. Mantém a matéria, né? Mantém a matéria. Mas eu acho que mais genial, querendo só fazer um parênteses aí na nossa história, era as pessoas que tiveram aula com uma professora específica de biologia, chamada Neide, que daí ela mesmo te induzia a desenhar rolas no seu caderno. Exato. A matéria. Anderson Negão hackeou a matéria. Nessa, só com um portfólio recheado de rola. Mas nesse caderno o Ganso. O Ganso Negão ia escrevendo a matéria, ele não desenhava a rola. Ele escrevia a matéria em cima. Escrevia mitose no meio da rola. Não, mas Anderson Negão hackeou lá. A professora falou, ó, não vai ter prova. Vocês vão ter que me entregar um portfólio com tudo que vocês fizeram o ano inteiro. E, obviamente, a gente não tinha feito porra nenhuma. Mas tinha desenhado muita rola. Então... Anderson Negão entregou um portfólio de umas 100 páginas, mais ou menos, mas só tinha órgãos reprodutores masculinos. Porra, isso é maravilhoso. Ele imprimiu ainda, imprimiu colorido ali. É só rola, mas só tinha rola, bicho. Tirou 10 porque estava anatomicamente correto. Procurou. Acho que tirou 10 porque a impressão do Ma4 era o tamanho da rola do filho da puta. Pelo amor de Deus, bicho. E aí, cara, a professora deu 10 pro Negão mesmo, o único que tirou 10 do grupo. O único que entregou, né? O único que entregou. Nada. A gente passou a madrugada fazendo. Esse filho da puta mandou no MSN. Eu vou, quer saber? Eu só vou imprimir rola. Pelo menos fez, é mentira, né? Não vai conseguir. Mas a melhor parte de tudo é que ele não tinha impressora em casa, né? Ele mandou imprimir o lugar. Imprimiu com capa dura. Chegou um pedido aqui, 100 páginas. Um pap, né? Abriu o portfólio e saiu uma rola assim. Desaforizada aqui. Parabéns aí, Anderson Negão, aí, por... Nossa, bem, manjar muito de imprimir rolas. É, rola é vida, a gente tem que. Tem que ter ser rolo. Tem que ter ser a fonte da vida. Né? Luciano Leal aí fez um comentário com doação falando: comeria todos da live, menos a Monize. Amo vocês. Negão nunca mais me ligou, é verdade. Aí... É verdade. Liga pra ele, Negão. Ele é leal. Mentira. E aí, é. Gabriel Asbar? E aí, Gabriel Asbar? Quem aí de arqui-inimigo você vai explanar aqui? É, pra minha primeira exposição aí, eu vou literalmente falar de um arqui-inimigo mesmo. Arqui de arquitetura. Ah, Gavá! Achei que era o arqui do Arce que jogou no Palmeiras. Não, aí, toda vez que você torcia do por ele. É, por ser palmeirense, não suportava aquele cara no Palmeiras. É, entendeu? Por aí. Não, mas Arce fez história. Arce... Não, mas não sei, cara. Não, mas cara, aconteceu. É engraçado como os arqui-inimigos te procuram, né? Ah, você tava ali de boa sem fazer nada. Eles vêm pra te irritar, eles vêm escrever vadia no seu caderno. No seu caderno, cara. No seu projeto lá em A1 que você tá fazendo ali. Sim. Eles vêm escrever vadia. Ele você faz um baita de um projeto, e daí lá no norte, onde mostra, onde todo mundo vai olhar pra onde tá a orientação do seu projeto, tá escrito vadia. Exato. O professor fala, muito bom esse projeto de hospital, Gabriel Osbar, mas porque o centro cirúrgico tem formato de pênis, né? Porque a mesa de cirurgia tem formato de pênis. Parece muitos projetos de Anderson Negão. Mas... Aliás, não falou do meu e-mail, porque... Gostei muito do seu... Gostei muito do seu projeto de centro de urologia, porque ele tem projeto de formato de pênis. Temático, temático. Mas então, acontece que estava eu apenas buscando emprego. Apenas procurando emprego. E, cara, apareceu uma vaga ali. Falei assim, vou mandar um currículo. Mandei um currículo. Aí a pessoa me ligou. É bom você explicar esse processo, porque tem muita gente jovem aí que tá ouvindo esse podcast e tá reclamando que tá desempregado, mas não fez um belo currículo também. Tem que fazer todo o processo, né? E currículo por e-mail não funciona, não, cara. Currículo, esse negócio aí de LinkedIn, esses negócios aí não funcionam. Currículo é imprimir. Pá. E entregar, com uma bela rola de preferência ali, e entregar, cara. Não, porque o cara que manda por e-mail... Lope Pardo, escrever currículo no Vitae. Porque o cara que manda por e-mail, já é óbvio que ele quer trabalhar home office. Exato. O cara não tem coragem de sair da casa dele, ele vai trabalhar no escritório? Nem por isso. É um emprego de serralheiro, não tem como ser home office. Não tem. Não, é bom explicar esse processo. Mandar um currículo para ser estivador? O cara tem que ir lá, home pô. Home office, ele tem que estar lá. O currículo tem que estar tatuado no braço dele aqui, rapaz. Escrevendo uma placa, né? Levar uma tábua de 1 metro por 3 metros, escrito o currículo dele. Exato. Mas aí fui chamado para uma entrevista. Aí fui para a entrevista no horário marcado. E daí, faltando 5 minutos... Foi mais cedo ou foi na hora de marcar? Não, eu cheguei antes. Quanto tempo antes? Eu cheguei 20 minutos antes. Boa! Mas, o cara já acha que esse vai chegar mais cedo no trabalho. Esse cara já acha. Eu gosto do ilusionismo, né? É legal. Entrevistador é tudo burro. Entrevistador é tudo burro. Mas eu fiquei ali na espreita, porque tipo assim, não posso chegar muito antes, mas vou mostrar que sou pontual. E daí, 5 minutos antes do horário marcado, a pessoa, vamos dizer assim, a profissional que divulgou a vaga, me liga e fala assim... Seja lá dentro da empresa trabalhando, porque achando que a vaga era sua. Montando uma tese. Já tinha divulgado vários campos. Tem que entregar até segunda, hein? Exato. Ó, gente, vamos mudar o formato desse hospital, não tá muito bem. Põe um pênis, cadê o pênis? E daí falou assim, olha, não sei se eu te disse antes, mas a entrevista não vai ser aqui no meu escritório, vai ser no escritório do meu marido. Eu falei, cacete, né, mano? Eu ia chegar pontualmente, aí já muda o lugar da entrevista, em cima da hora. Parece que quando você tá perdendo de 3-0, quando o árbitro dá 2 minutos de acréscimo, não dá pra você virar o jogo. Né? É, às vezes você toma mais um, né? Mas daí me encaminhei pro outro escritório, cheguei 1 minuto atrasado, porque mudaram aí o local da entrevista. Não era tão longe, você dirigiu igual um louco. Exato, atropelei 2 velhas. Atropelei 2 velhas, mas para algumas pessoas até fiz uma benfeitoria. Já tava para morrer, viu? Já tava para morrer. Falou, tomara que eu consiga pegar esse emprego, que o primeiro ano só vai ser pagando multas de hoje, né? Indenização. E daí, cara, eu cheguei para concorrer a uma vaga do escritório dela e quem conduziu a entrevista foi o marido, cara. Machismo. Isso já me falou, porra, velho. Ele achava ou sabia que ela não era capaz de escolher. Ou também, mas... né, ó, também tem outro lance machismo. Falou assim, não vou pegar um cara gostoso igual o Gabriel pra trabalhar no escritório da minha mulher. Ele vai dar surra de pica nela o dia inteiro. Não, e ela pensou gosta. Nisso? E ela gosta. E eu sou broxa, o cara já pensou nisso. Porque eu sou empresário, já sou explorado nesse Brasil, que é difícil ser empresário nesse Brasil. E ainda que eu faço sexo, tá, entendeu? Então tem um lance aí. O cara tava chorando na hora que o Gabriel chegou. Mas... Exato. É verdade. Ali tinha terapia, porque não era uma mina de carvão ali o trabalho. Sim. E daí, mas cara, e algumas coisas me incomodaram na entrevista, porque, tipo assim, parecia que o cara eles queria roupa. Vamos comparar os tamanhos do nosso pênis para ver se você consegue trabalhar aí. Ele não queria buscar não queria buscar motivos para eu trabalhar no escritório, mas ele queria buscar motivos para eu não trabalhar no escritório. Exato. Ah, então você atua onde? Por que que você atua nessa área? Então você não pensou em mudar? Ah, por que que não sei o que? Aí, tipo, não dava certo, o cara mudava. Ah, até que série seus pais estudaram. Tipo, porra, quem vai me trabalhar? Eu não vim trabalhar, viu? Meus pais já têm. E daí, acabou a entrevista, fui embora e nunca fui chamado pra essa vaga. Mas você tem que entender também, já falei aqui. Pessoa que faz entrevista de emprego é burro. Os caras é tudo burro. E é o pior tipo de burro, que é o que se acha inteligente. Exatamente. Entendeu? Ele foi ensinado a se passar inteligente. Não, e ele acredita, fielmente, né? Acredita nisso. Ele pensa umas bostas do café da manhã e acha que é genial. Eu vou perguntar qual animal que ele seria. Ele tem que me responder leopardo. Porque eu gosto de leopardo. Eu vou dar uma bexiga pra ele e ele vai ter que pôr nome e cuidar por 3 meses pra ter um emprego. Igual a minha bexiga que eu tenho. Exato. Não é uma boa ideia, Franklin, né? O homem de bexiga do lado. Para ele, de me xingar, ele a boca, aquele bexiga, daí esfrega uma bexiga no outro. É, o cara vai pensando assim, o cara precisa. Você fala assim comigo, Franco. O cara precisa ser soldador do bagulho, mas não. Eu vou perguntar qual é a fruta que ele mais gosta desenhada nesse quadro. Uma fruta que consegue soldar. Essa fruta. Com uma bicha. Quero ser a fruta bichinha. Sim, daí o cara, qualquer bosta que ele pensa, o cara fala, nossa, hoje eu acordei genial. Hoje eu fiz bem brainstorming, né? Vou perguntar, hoje eu vou inovar, mandando no grupo de WhatsApp, né, Deus, cara? Vou perguntar até que ano os pais estudaram. Deus, cara, louco! Gênio! Mas no grupo tá ele, o Franklin. E os amigos do RH que ele tem também. Aí tem aquela frase do Ariano Suassuna, né, cara? Pra ser empregado hoje, os caras pedem tanta coisa que nenhum patrão conseguiria ser empregado. Os caras fazem tanta exigência que... É verdade. Mas aí, continue, Gabriel. Daí o cara lá... Aí não rolou. Mostrou toda a genialidade dele ali. Isso, de RH. RH Gator. Águas passadas, porque afinal eu estava buscando outras oportunidades, eu não estava desempregado. É óbvio. Foda-se. Como todo desempregado, né? Tá procurando outras oportunidades. Tá disponível o mercado de trabalho, tá certo. Aí, por surpresa minha, chegando para mais um novo ano letivo na faculdade, eu vou começar a minha matéria de projeto. E quem entra na sala para me dar aula? Anderson Negão. Arquitetura de redes. Arquitetura de rolas. Aí ele começa, gente, vamos ter aula de projeto do objeto. O objeto vai ser uma rola. Sempre será uma rola. Anotando. Ok, rola. Okay. Já fiz um hospital, hein? Mas daí entra o cara que me fez a entrevista. O marido. E, cara... Quer dar nomes? Não, não quero. Jorge Wagner. Tudo bem. Jorge Wagner é um bom nome. Chega Jorge Wagner pra me dar aula, cara. Só que, assim, normalmente as cadeiras de projeto, as matérias de projeto, elas eram com dois professores, porque a nossa sala tinha muita gente. Normalmente tinha 90. Era o telefone sem fio, o professor ia pro fundo. O da frente falava, o do meio repetia pro fundo. Só que daí... Aí quando o professor falava, prédios em forma de rola, dos caras lá do fundo, acho que eu não entendi, eu entendi prédio em forma de rola. Ele deve ter falado pele de vidro, não é possível. Não, mas olha a cara do Anderson. Ah, não, acho que foi rola mesmo. Ele tá fazendo piropo. Ele tá fazendo pirocóptero ali. E aí, e cara? Desenhou na lousa uma rola. Não tem, acho que não tem. Tatuou na bunda uma rola. Olha, é rola. E aí, nessa matéria a gente ia ter que projetar uma escola. Uma escola infantil. Sim. E, cara, rolinhas, então, né? Rolinhas. É, normalmente funcionava assim a matéria de projeto. Na primeira nota ali, trimestre, mas que na verdade era bimestre, porque a gente nunca tinha 6 meses de aula, a gente entregava um anteprojeto. Então, tá ali um pouco das ideias, um pouco de projeto, mas nada muito... Brainstorm. Projeto. E no segundo, que seria o final, você já entrega o projeto fino ali, né? Já com imagens, cortes e etc. É, aquelas desenho 3D. Isso. Aí, cara, na primeira entrega, o que ele fez? Nunca ninguém tinha feito isso, mas daí ele mandou a sala colocar todos... Você não tava, até então você não tinha tido aula com um gênio, né? Exato. E fritou todas as folhas em manteiga e comeu na... Aí, o pessoal, mas nunca ninguém fez isso. Ele pelado, né? Ninguém fez isso. Mas aí ele fez... colocou o projeto de todo mundo na mesa e foi mesa por mesa com todo mundo da sala e ele criticando o projeto de cada um. Só que assim, vejo que você tentou e não sei o quê. Teve um outro. Teve uma mina da sala que todos os projetos dela eram comprados, porque ela nunca sabia falar o que ela fez. E aí o cara falou assim, não, mas eu não entendi essa parte. E daí, por que você fez isso? A mina simplesmente não conseguiu explicar. Ele, tudo bem. Às vezes é assim. Às vezes a gente faz coisa sem saber, porque igual eu tô pelado com uma pochete rosa. Não sei explicar. Não sei. Embaixo da minha roupa eu tenho uma rola que não é a minha, é outra. Mas daí ele foi fazendo isso, cara, em todos os projetos. E o último projeto era o meu, do meu grupo, cara. E todo cara... mundo já tinha ido embora, porque todo mundo falava, Gabriel, gente... Gabriel sempre recebe elogios, porque ele entrega o pré-projeto já pronto, só faltando pôr no nome dele, né? Daí ele fica os próximos 3 meses colocando toda semana uma letra do nome dele. E daí, cara, quando chegou no meu projeto, o cara... cagou merda, cara. Ele desenhou rolas no primeiro. Escreveu vadia. Todos os textos do projeto ele riscou e escreveu vadia. Cômodo de vadia. Banheiro de vadia. Ele recortou em forma de pênis o projeto. Não desenhou, não. Você ameaça o cara. Falou assim, assim que você for no banheiro, você vai ver foto. Não, o cara destruiu, mas destruiu mesmo. Mas ficou um negócio assim, parecia proposital. Torta de climão. Tipo, não teve precedente nenhum em nenhum outro projeto. E daí você fala, puta, mas que lazarento, cara. Que cara filho da puta. E daí nessa época eu tinha voltado de uma cirurgia que eu operei uma hérnia. Eu não podia descer escadas. Toda essa história do Gabriel tem uma cirurgia, né, cara? É. E eu fiquei tão puto, cara, que eu desci 3 andares de escada, cara. Eu fiquei puto. Eu não, nem aí teve outra operação. É, era uma tentativa de suicídio, eu não entendi. Ou só você precisava aí... descer as escadas. Tava seguindo o cara, tava seguindo, vou pegar ele. Mas aí vem, porque seguindo o exemplo da Monize, né, vem a redenção, vem o troco, vem a vingança. Claro. Vou cagar no capô do carro dele. Exato. Sangue, cagar, não vai sangue. Eu não podia descer a escada, então vai ter sangue. Eu vou fazer o que Zavanin queria fazer. Eu vou escrever, vou cagar no capô do carro dele e escrever Zavanin. Pra ele nunca saber que foi eu. É. Seria uma boa. Mas, cara, a gente seguiu o projeto da forma que a gente queria. A gente fez ele, deixou aqui, ó, aqui do orelhinha. Top. E na última entrega, cara, veio a vingança. Por quê? Porque o nosso projeto foi o melhor projeto da sala, inclusive foi exposto de exemplo para todos eles, cara. E qual que era o que estava exposto? O do professor. Teve que tirar o do professor. E ele teve que engolir seco ali e saber que a gente ia apresentar para a sala inteira o nosso projeto. O projeto que ele ridicularizou. E daí ele teve que aceitar, cara. E daí eu vi o ódio nos olhos dele, mas ele não podia criticar porque foi o melhor projeto. E o Gabriel só aqui, ó. Quem é vadia agora, hein? E você então se sentiu vitorioso sobre seu arqui-inimigo. Com certeza. Esse daí, ele era arqui-inimigo. Você era dele também. E agora ele está participando de um podcast sobre arquiteturas, falando sobre um aluno arrogante que queria comer a esposa dele. Ele está falando agora exatamente sobre isso. Só porque ele é broxa, rapaz. E quando ele perguntou qual fruta eu seria, eu não respondi caqui. Que absurdo, mas você é ignorante que também. Que ele acabou que aqui, né? Acabou que aqui, não posso falar nada. Ah, muito bem, Gabriel Osmar. Torci para você aí nessa vitória gloriosa. Obrigado. Parabéns. Né? Faltou um pouco de violência, mas o sangue de você descendo 3 lances de escada já... já aí te torna o que o Bill da arquitetura. Ganhei 2 pontos aberto. O Leonardo Alves Uniga aqui falou: a vingança não foi essa, foi o Gabriel ter matado a mãe dele e comido a esposa dele. Nada a ver com o projeto. Mas fica subliminar. Né? Não, esse era o projeto do que o Gabriel mostrou. Na verdade, o projeto era a escola da vida. O projeto era: comerei tua esposa e matarei tua mãe. O cara, não, tem nada a ver com ele. E o vadia que ele colocou ali, ó, comerá a minha esposa, que é vadia. É isso. Matará minha mãe, que é vadia. Mas tá, tudo bem. E você, Anderson Negão, o homem que ama odiar? Não, perceba que a alcunha aqui, né, de Ganso o Terrível, Arquizop, Gambominável. Agora, Anderson Negão, esse já é. É ele, é ele. É. Ele nega tudo, total. Ele é um negacionista. E aí? Rapaz, eu tenho eu acho que ele vê a gente como arqui-inimigo. Agência no médio. Eu e o Ganso. Ah. Fale mais. Na nossa sala, éramos um trio. Eu, Marquinhos, Tchá. Peraí, será que você vai falar do mesmo arqui-inimigo que eu? Será, Rafa? Não sei. Continue. As mãos hipoteticamente e falar sobre vamos a história lá. Junto? Vou dar a mão aqui. Aqui eu vou falar do arqui-inimigo Pote. Ah, não, do Pote. É outro arqui-inimigo. Pode falar. Rapaz, olha o desespero do menino. Vocês viram o desespero do rapaz. Ele chegou pra gente e falou, posso entrar pro grupo de seis? Porque no meu grupo ninguém faz nada. Então, olha, o cara que vai vir pro nosso grupo... Porque no outro eu fazia a porra. A gente aceitou ele. Falou, tá bom, entra aí. Vai, faz alguma coisa aí. Alguém vai fazer alguma coisa aqui então. Alguém vai... finalmente alguém que faz alguma coisa. Só que... Não existiam só trabalhos em grupo, existiam trabalhos em dupla também. Exato. Alguns trabalhos ali na dupla. E como o Pote estava em nosso grupo, ele queria fazer dupla com a gente ali. Só que a gente era tão filha da puta que na cara dele, assim, na cara dele, a gente tirava 2-1 ali, quem perdia ia com ele. 2-1 pra ver quem vai com o Pote. E quem perdia isso. E não é quem ganha. Quem perdia ficava putaço ali. Falando, ah, vou ter que fazer com o Pote. Puta que pariu. Vai xingar o Pote no barato. Filha da puta! Nossa! Merda, eu vim esse bolo novo! Por que eu não estou? Não tem um infarto fulminante. Vamos lá, Pote. Vamos lá. Mordia pra mim, pra ver se morrer de hemorragia. E eu lá assistindo tudo, a gente zombando e não querendo fazer trabalho com ele. Eu acho mas ele ainda preferia ficar ali. Porque ainda assim, um dos três ia fazer com ele. Relacionamento tóxico, né? O cara. Essa história foi curtinha, mas é isso aí. Ah, já acabou? Só isso? Acabou. É só isso. Ah, que inimigo era o Pote. Pensei que ele tinha se vingado de você. Não tem, é só isso. O arqui-inimigo dele é tipo se o Batman estivesse participando aqui, falasse que o arqui-inimigo dele era o Robin, né? Odeio trabalhar com o Robin, filha da puta. É mais ou menos isso. Pensei que o Pote tinha virado desembargador e tinha dado multas pra vocês, mas. Eu nem sei o que aconteceu com o Pote. Eu também não. Será que ele tá vivo? Se suicidou no colegial. Olha só. É isso. Acabou. É que às vezes vocês esperam histórias muito mirabolantes. E a vida mas é assim, é mirabolante. Na época ali do... Eu não dei um tapa dele no vestiário. Talvez tenha dado e não lembre também. Eu lembro que na época do ensino médio o Pote pegou uma porca gostosa lá, que ele namorou um tempo, pô. Casaram e divorciaram depois. Isso aí. Olha só. A vingança do negão! Ele é o negão disfarçado! Ele perdeu no 2-1! Ele vai fingir que a mulher do Pote. É isso. Fizeram exame, eu não posso engravidar, vamos adotar e tal. Parabéns. Adotaram o Anderson Negão. Parabéns, Anderson. Fernando Espala falou que o Pote é o dono da academia onde o Negão mostra as bolas. No ensino médio também, já que estamos falando de épocas escolares, aí menos o Wesley Zob que. Mas não, tem a ver, incluindo né? Épocas escolares, eu jogava tanto na escola. É que eu nem lembro, né? A gente, né, então tinha. A gente tinha entrado no ensino médio lá no Polivalente, fizemos um primeiro ano feliz, né? Tinha nosso grupinho, uma André. Sala bem unida ali, né, Anderson Legal? Verdade? Acho que não. Não, no primeiro ano, sim. Era. Primeira temporada acaba aí. As intrigas vêm na segunda. Porque na segunda temporada, no segundo ano do ensino médio, rapaz. Voltaram com demônia. Entra meu arquirrival, meu arquinimigo na sala, cara. Essa história eu nunca contei, já tive várias chances aqui, mas sobrou. Anderson Negão sabe do que eu estou falando. Entra na nossa sala um cara, gente boa. Eu gosto quando você vai falar do seu inimigo, mas elogia primeiro. Tá? Não, mas ele era um cara gente boa, assim. Ele só fez escolhas ruins na vida. Será que eu tô pensando? entra Dioguinho na nossa sala, cara. É um apelido aí pra disfarçar o nome dele. Não sei se vocês vão conseguir. Não dá pra saber. Não é Diogo. Não fala, Anderson Negão. Não era. Não era um cara que jogava vôlei, não. Pra começar o erro, né? Um cara que joga vôlei. Se você não for o Giba, tá errado, né? Eu jogava ele o Vaca lá. Mas ele era. Ambos errados, então. E aí, rapaz, ele entrou. Foi semelhante, assim, começou a entrar no nosso grupo, que Anderson Negão resumiu a Marquinhos, Tiará, Tchatchá, ele e o Pote, mas tinha outras, né? É, tinha as meninas também que andavam com a gente. E aí, rapaz, hormônios à flor da pele, punhetaço todo dia. Banheirão. Eu cheguei e falei pro Diogo um dia, a gente tava lá fazendo uma aula de teatro, alguma coisa assim, né? Falei, por que você não pega tal pessoa? Por que você não fica com a pessoa X? Acho que vocês aconselhando a pessoa. É, porque às vezes, né, porra, falta pro cara, né? Falou, você tem um pênis, por que você não lembra do seu pênis de vez em quando? Vai lá e pega tal pessoa. Posso falar o nome aqui, Anderson Negão? Você acha que é expor demais? Vamos chamar de Deborão, então, pra vocês não saberem quem que é. Deborão. Deve ser a Amanda, amiga da Bandinha. Que era uma forca gostosa nojenta, tudo bem. E aí, falei, por que você não vai lá e fica, né? Esses dois trocam uma ideia legal. Top do Top Show. E por aí vai. Somos um grupo aqui. Daí ele falou, ai não, credo. Ok, às vezes ele não tem alguma coisa com a porta nojenta, né? Hã? Porque era uma porta nojenta. Não, sei lá, ele falou, não, quero estudar pra passar na faculdade, nada a ver. Eu só vim pra dançar. Exato. Somos só os amigos. Sei lá, cara, falou um monte de coisa lá, coisa que... Que jovens falam, né? Tipo, jovens burros, né? Jovens burros falam. Ele falou, não quero. Eu falei, daí eu pensei assim, então vou lá. De boas, já que. Então vou lá. Mas tá. Sem chance nenhuma de conseguir, né? Mas tudo bem. Não, nunca existe zero chance. Cara. Eu nunca não é sabia zero. Disso na época, né? Ah, tá. Por quê? O que eu não sabia? Que na adolescência, as mulheres acreditam que existem homens bonitos. Tá? Quando chega a vida adulta, elas percebem que isso é uma lenda, que não existe. Mano. Só existem filmes. Exato, é efeito de computador. Rapaz. Entendeu? É, a não ser o Gabriel. Daí elas casam com os caras carecas, sem tempo, entendeu? A vida acontece. Mas na adolescência, as mulheres buscam, né, príncipes encantados em cima de cavalo, porque todo mundo quer dar pra alguém em cima de um cavalo. Então, né, eu fui lá, tentei, tomei um fora. Você foi lá sem cavalo, tava sem cavalo. Não, fui, assim, eu fui lá sem passe de ônibus, né, porque o Gabriel que me emprestava. Foi a pé. Eu tava sem pra emprestar, e ele foi sem passe, pô. Eu não tinha chance nenhuma, mas eu não sabia, né. Mas, ok. Hoje, analisando, né, como um belo coach aí, e membro de RH, que sou hoje, sei aí, né, que me faltou a pergunta certa ali. Homem tudo. Bexiga te falou, né? Franklin, né, Franklin, o homem bexiga. Que, inclusive, tá começando a lançar sua carreira de DJ, né? Beatbox. Só que eu não sabia, né? Por mais que ele tinha falado, ai não, credo, não sei o que tem, não sei o que lá. Você esqueceu de consultar ela. Não, ele gostava dela, ele estava apaixonado ali. Mas quando você fala, quando você ouve um ai não, credo, me dá a impressão. a gramática portuguesa tem armadilhas, né? Mas me dá a impressão de repulsa, né? E quando eu falo, ó, eu vou lá então, hein? Eu vou passar na padaria lá. Na hora que ele virou e chorou alguma coisa. Tudo bem? Só que até aí tudo bem. Se o cara tivesse falado pra mim, ô, né? Não vai lá não, eu sou apaixonado, papapá, né? Estou. Até porque você é um cara que negociava as coisas. A minha vida sempre foi falar abertamente as coisas. Eu não gosto do impassezinho do joguinho. Do joguete. Você não gosta do joguete. Eu falo, é isso e é isso. É claro, pô. Vamos fazer. Tem jogo? Tem jogo ou não tem jogo? A vida continua, entendeu? E aí, né, o cara, ele começou a me queimar, falando assim, ó. Ele é um cuzão, ele sabia que eu gostava dela, ele é meu amigo, e ele é um cuzão, ele tá tentando pegar o Deborah, ele tá larica mesmo, sabendo, eu falei pra ele que estava apaixonado, que tinha tatuado o rosto dela no peito do lado de Sérgio Reis, né, então ele é um cuzão, blá, blá, blá, blá, blá, blá, e começou, né, fazer isso no grupo, me queimar pras meninas, né, o quanto eu dificulto. Sendo que você não tava sendo talarico, né, Ganso, e tava sendo culpado injustamente, né? É louco isso, acho que é o único desse grupo aqui que pode afirmar isso. Né? Não sei. Porque os outros nunca foram acusados injustamente. Alguns não foram acusados. Eu não fui acusado. Continue, Gan. Mas é aí o que o cara falou, ó, que eu tava colocando empecilhos no amor deles, que eu ficava falando assim, não vá tomar um chá de buceta ali, não, né, e por aí vai. O cara falou que... Passa a vista no xerecardio. É, exato. E aí que eu ficava fazendo, sei lá, proibido ele de usar o pênis dele, sei lá. Só que você que incentivou primeiro. Você falou, vai lá. Tipo, vai lá, não vai? Ah, então eu vou. E aí ele foi me queimando até chegar em quem? Até chegar no homem Deborão. Que sabia... Não, Deborão, né? Nessa hora, os dois já estavam se pegando atrás do vestiário, né? Ah, com todo mundo do grupo. Venceram o amor e venceram o arquinimigo, né? Que sou eu, claro. O terrível. O talarico, né? O talarico, exato. O acusado injustamente, né? Sim, eu entendi, o talarico, tá certo. Só que essa fala chegou ao ouvido de quem? Da nossa rocha. De Anderson Negão, o homem que não se deixa abalar. E aí Boa. Ele falou: é mentira essa história aí! Anderson Negão falou: é mentira essa história, porra! E aí Anderson Negão chegou e falou pra mim: ô, sabe o Tioguinho, né? Pra vocês não reconhecer o nome? Okay. Ele é um cuzão! Ele tá falando isso. E aí a gente percebeu que o cara era um cuzão que tava queimando a gente, queimando. Só eu, né, Anderson Negão, é neutro na história, né, mas Anderson Negão aí... Acusando o furazóio, o garfa marmito, o raspa canela, o talarico, sim, entendi. Então, aí, foi isso, cara, e Anderson Negão falou, esse cara é cuzão, tá queimando você, falando mal de você pra todo mundo, porque tava realmente ali há 3 semanas, essa parte do grupo me tratando mal. É... Mas, tá, nem... Você falou, um dia vão saber a verdade. Um dia saberão, pô. Pessoal, às vezes me trata mal até em casa mesmo, então... É mais um dia da minha vida, né? Então, às vezes as pessoas acordam, 3 semanas, tá todos os outros... Daí Anderson Negão e Marquinhos Tcharatiajá aí, mostraram a integridade da nossa amizade, falaram que era um cuzão... Não. Eu acho injusto você não citar todos do grupo. Negão, Marquinhos, Tcharatiajá e Pote. Estavam te defendendo. Mas ele não perdeu no Paroímpar, né? Ele não teve o direito de defender o Teve o direito de ser mencionado. O único que perdeu aqui o direito de mencionar o Pote é Anderson Negão, né? Por isso que todas as histórias ele tem que falar do Pote. Ele perdeu no 2x1 com vocês. Então é isso. E aí sim, foi a partir desse arqui-inimigo aí que a gente se fechou nesse grupo de 3 pessoas, então, que era eu, Anderson Negão e Marquinhos Tcharatiajá. E o que não pode ser mencionado. Mas perceba que tem uma semelhança, né? Porque o Pote era para o grupo do ensino médio, como o Negão é para o Chorume, cara. É verdade. Ué, vocês tiram 2x1? E aí? Quem perde faz o que comigo? Peraí. Cede a mãe. Já corre. E aí? Então, foi isso que aconteceu. Não, e os dois, né? No meio desse antro de raiva, os dois namoraram, né? Realmente casaram e acho que até... Namoraram no ódio, com ódio até hoje. Não estão até hoje, não. Já divorciaram e tudo. Caralho, os casais divorciaram, mas sobrou um nessa porra. Caralho, já teve 2 pessoas mencionando aqui que casou e divorciou, hein? Não teve nenhum que tá casado até hoje desse ensino médio. Então... foi isso que aconteceu. Por isso que Anderson Negão tá aí, ó. Forte, o cara é a rocha. O cara é aí um bonitão. É isso que eu tenho pra falar pra vocês. E aí, deixo pro povo julgar. Fui talarico, Wesley Zop? Não, eu acho que não, né? Mas em termos de contrato, né? Ali, falando, ó, vai. Não. Toma as cartas, a gente distribuiu as cartas ali, na ordem, correndo. Não foi talarico. Eu reconheço, defendo. Monize? E aí? Monizódio, Monizódio. Monizódio aí. Pessoalmente, eu acho que não. Tá. E aí, Gabriel Asmar? Pessoalmente. E aí, Gabriel Asmar? Não. O negócio é o seguinte, você vira pro cara e fala assim, ó, esse pedaço de bolo é seu? Ele, Deus me livre, não gosto de bolo. Ele fala, então eu vou comer. E aquele bolo, e o bolo assim, eu quero que alguém me coma, eu quero que alguém me coma. Todo bolo quer ser comido, né, pô? Então não, porra. É diferente você falar assim, e esse bolo aqui? Daí o cara fala, filho da puta, tira o olho que é meu. Aí você vai lá e come o bolo. Aí é talarico. Tô guardando esse bolo. Sim. Entendeu? Sim. Então é isso. E aí tem a Lili Salame aqui falando que eu não fui talarico, não. A opinião que importa. Perguntaria para Anderson Negão, mas a opinião dele não importa também. Então... Apesar dele ter te defendido. Mas você perdeu. Você perdeu no 2x1. Não muda o fato dele ser um merda. Quero deixar. Na verdade, eu acho que ele foi talarico, só que ele talarico. Talaricos tem que vencer. É isso aí. Aí, ó, Gabriel Silva, ó, isso eles não... Ganso foi o mártir, foi a razão do casal ter se unido, rapaz. E aí, você chega pro cara, você chega pro Dioguinha, pra não revelar o nome dele aqui. Você chega pro Dioguinha e fala: testei a fidelidade dela e ela foi. Ela fiel. Não era fiel, porque eles nem estavam juntos. Não tava fui eu que dei a ideia do casal, fui eu que formei ali, cara. E aí, outra coisa, depois de muitos anos, eu já como professor fui dar aula. E ela. O filho deles! Não, não, filho ah, tá. Pode acontecer. Comi o filho deles, assim. E ela tava dando aula no mesmo lugar que eu, dessas aulas inúteis, sabe? Tipo marketing digital, essas merdas assim. Não precisa ter escola para fazer. Desde que se relacionou e foi triste a vida inteira. Então, ai, eu preciso ter aula de como fazer uma postagem no Facebook, né? Tipo, porra. É, tá, esse tipo de coisa. Ai, qual é a cor, né? Do melhor do abajur, né? E por aí vai. Esse pode tipo carne, de merda. Nem olhei na cara, rapaz. Nem olhei na cara. Porque aí. Uma vez arqui-inimigos, fica arqui-inimigos pra sempre. É, exato. E fui lá, escrevi no caderno dela, vadinho, vou falar pra ele. Escrevi mesmo, escrevi mesmo. Não! Muito bem, agora eu quero, em vez de voltar com o Arquizop, eu quero ouvir mais uma história de Monizódio aí, porque essa mulher tem ódio no olhar, Wesley Zop. Poço de ódio. Coisa que você não tem, lhe falta ódio, Wesley Zop. Falta ódio. Lhe falta ódio, você odeia muito pouco, você é muito humano. Eu quero atuar com o meu ódio, não me sujo. Não, sai bosta, sai, quando você tem que odiar algo, não dá certo. Você é um não dá certo, eu não posso odiar as coisas. Agora, Monizódio, ela vai pras vias de fato, ela vai, ó, entendeu? Ela vai e senta a mão na cara. Ela toma ódio no café da manhã, mas não, a próxima história é um pouco. Eu não fui tão corajosa quanto deveria, talvez. Melhor. A maior coragem é assumir que não teve coragem. Não, mas assim, eu tinha acho que uns 18, 19 anos, não lembro. Já faz tanto tempo. E eu queria ir para Bauru. Era um sonho meu ir para Bauru, porque nossa, eu achava. Sonho pequeno! Não, foi merda, hein? Pra alguns sonhando ir para Disney, outros para Dubai. E ela queria ir para Bauru. Ah, mas o sonho dos quinopolenses é ir para Bauru. Pra alguém que mora numa cidade com 10 mil habitantes, Bauru é uma grande metrópole, né? Porra, cara. Não, e não, nada contra Bauru aí, a cidade de Wellington Chassi, Bauru. Então, era pra encontrar o Wellington Chassi. Que ela exato, tinha. Pra que ver se aparava no negão na capucheta, com certeza. Mas, né, um sonho baixo. E uma coisa que a dúvida, acho que da maioria das pessoas que estão assistindo, ou de vocês até que nunca foram pra Bauru, as casas de lá não tem formato de Bauru, cara. Decepciona também. Não é temático, né? É o lanche que não tem formato de casas de lá. Entendeu? E aí? Mas e aí? É uma incógnita. Aí é uma aula de arquitetura. Slides do Delagnol apontando para o centro. Mas tá, continua. Tudo bem. Eu queria realizar esse meu sonho, né? Aí, qual que é a forma mais fácil na cabeça de uma pessoa de... Rodoviária. Na cabeça de uma menina de 18 anos que nunca morou sozinha, que não sabe de nada? Vou procurar alguém no Facebook para dividir apartamento comigo, certo? O sonho é morar em Bauru, pô. Queria construir uma vida em uma Bauru, família. Sonhava com Bauru. E Monize, você quer da Unesp, né? A Aline Salame lembrou muito bem o grande slogan dos unespianos, que é em Bauru vai tomar no cu, rapaz. Exatamente, passei horas cantando isso. Gritado, aí a coisa mais linda do CV é assim... Milhares de alunos da Unesp gritando para Bauru tomar do cu. É a coisa mais emocionante. É mais bonito que o hino nacional, rapaz, de uma Olimpíada. O negócio é maravilhoso. Exatamente. Mas aí, né, encontrei uma menina no Facebook, uma menina aleatória lá, vou chamar Amanda. Ela de Amanda, exatamente. Encontrei uma menina chamada Amanda. E a Amanda tava com um apartamento lá, aqueles apartamentos da MRV, sabe? Que é tudo bonitinho e tal. Falei, ah, seria um sonho, né? Morar num apartamento desse, dividir um quarto lá com mais, sei lá, mais umas duas meninas. E aí peguei e falei, ó, mãe, vamos pra lá, porque é isso que eu quero, e eu quero estudar na Unesp de lá, porque na minha cabeça, né, eu ia estudar lá, ia trabalhar lá, ia fazer tudo lá. Muito bem. Aí, já tava com o roteiro pronto ali. É, tô sonhando. Mas você não esperava que tivesse escrito no fim... Pode ser, mas... Proibido Vadir. Vadir, Quentin Tarantino. Você não esperava isso. O roteiro tava pronto, sim. Olha. E aí, né, fui... É, minha mãe pagou um cara para levar a gente lá para Bauru de carro. Um atravessador, um atravessador. Um coiote, um coiote. Paguei não, paguei um cara, o motorista do ônibus. O Beto Carreto. Um carreto, exatamente. A sua mãe foi junto? Foi junto. Por quê? Ela foi para coisa, não foi para morar. Ela foi para me levar, para me deixar lá, para me ajudar. Eu tenho certeza que tá lá. Vai desovar o corpo. É. Vai, e aí cheguei lá e tal, aí nos primeiros dias foi tudo tranquilo, conheci a Amanda, né? Falei, pô, essa menina é bacana, legal. E... Boa caligrafia. Boa caligrafia. Escreveu Vadia na minha mala aqui, mas... Boa caligrafia. Mas aí, depois de um tempo, essa menina começou a implicar com tudo que eu fazia dentro do apartamento. Como toda república, né? Como toda república. Mas é que não era bem... Deixou cabelo, ó. Caiu um fio de cabelo aqui, Maurício. É, mas ela implicava assim, com umas coisas que era tipo... Que pra mim não tinha importância, talvez, que eu fosse... Eu quero dados. Talvez porque eu fosse um pouco porca na época, mas tipo, vamos supor, tomei banho e não vou querer secar o banheiro, uma coisa assim, sabe? Mas toma banho. Começou a dizer, é água limpa. Se o jovem não tomar 3 sucos nas costas, não aprende a passar a rodar o banheiro. Não, é igual o Anderson Miguel contou no último episódio, que era trancado pelo tio aí. E aprendeu que não pode rodear o banheiro como um mecanismo de defesa, né? Exato. Mas assim, eu fazia, limpava, tipo, varria, lavava a louça, aí a gente cozinhava junto às vezes. Mas ela era muito implicante, muito aquela pessoa cri-cri mesmo, sabe? Que qualquer coisinha que tiver fora do lugar, mas eu, né, já deveria... ter pensado na possibilidade dela ser assim, né? Errado, acho que fui eu de ir para Bauru morar com uma pessoa que eu não conhecia, que eu não sabia. Não, mas o... Você era jovem. E o jovem acredita que todo universo, né? Só a cidade, Bauru... Ele acha que todo universo funciona com as leis que ele aprendeu ali na casa dele. Exatamente. Que vai chegar, a geladeira enche do nada, que a meia volta para dentro do tênis sozinha, né? Os cômodos são mágicos, né? Então, o jovem acha isso. E aí, o jovem, quando encontra qualquer outra pessoa que não são os pais, percebe que todo mundo é cuzão do mundo lá fora. Exatamente. Entendeu? Todo mundo é um filho da puta. É igual o cara que foi morar com o Ganso em Ourinhos lá, porque estava querendo estudar em Ourinhos, o Ganso deu um chá de lição de vida, um chá de rola, por 2 semanas do cara ali, o cara falou, ah, acho que eu não quero mais morar em Ourinhos. Né? Pior que eu tratava bem o cara, mas... Não... Dava não, mas esse cara ele dia, não estava preparado para a vida. Esse cara não estava. Não estava. Você tem que acordar às 5h30 para comprar as coisas na feira. Ah, não, mas não acordo cedo. Não é. Não é uma pergunta. É uma afirmação. Esse cara eu percebi que ele não estava preparado para a vida. Um dia eu arrumei um jeito dele dar aula no mesmo lugar que eu dava aula, né? Pegou umas 2 aulinhas ali, falei, para você começar, né? Ganhar seu dinheiro, saber como a vida funciona. Né? Exato. E aí, era um lugar chique, tinha data show. Daí um dia ele chegou, ele esqueceu o pendrive dele para dar aula. Esqueceu. Sabe o que ele fez? Vai ter não, que sentou no, ele sentou na sarjeta e começou a chorar. Não é uma metáfora, não. Ele sentou na sarjeta e começou a chorar. É literal, é literal. Eu cheguei lá e falei, mano, que tá com o cu dando bote, cara. Que tá acontecendo aí? Você é louco? Esqueci meu pendrive, falei, e daí, cara? Não existe isso. Tá tudo na sua cabeça, pô. Você tem que ir lá e dar um jeito, cara. Nossa, porra. Eu não tava preparado pra vida. Eu também não tava. Eu também exato. Tava sonhando muito com o Bauru, não tava pronto pra. Não tava vivendo na realidade, né? Mas aí começou a dar esses problemas, a menina se estressando comigo, aí ela começava a gritar e tal. E eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu achei, né, pô, ela tinha saído, a Amanda saiu de casa. Falei, vou aproveitar, vou ligar pra minha mãe e contar o que tá acontecendo. Pedir socorro, né? Que injustiça que eu estou passando. Essa menina é completamente louca. Pedir pinico, né? Ela grita, ela faz um escândalo, não sei o quê, eu não quero mais ficar aqui, e vamos encontrar outro lugar pra morar. E ofendendo ela, assim, nossa, a menina é completamente louca da cabeça. Uma vaga. Ela é vadia, eu escrevi no filtro de café vadia. Eu escrevi, mano. Pena que tava usado. Nossa, Muniz, você foi longe demais. Eu fui. Mas é porque, assim, realmente, a menina gritava e fazia um escândalo assim. E eu não gosto, né? Que gritem comigo, que façam assim, tempestade e tal. E aí eu percebi que quando eu ouvi um barulho no quarto. Barulho de respiração ofegante. Mugidão. O negão tava no banheirão. Eu percebi que, na verdade, a menina nunca tinha saído do quarto. E que ela tava ouvindo eu chamar. Do outro lado, ela falou: você não tem mais mãe, Monize. Sou eu, Amanda. Eu sempre fui sua mãe, eu vim aqui pra te testar. Ela arranca a massa. Era só uma festa. Tom Cruise, eu tô morar sozinho em Bauru. Mas aí a menina chorou, saiu, né? Saiu, não, ela saiu do quarto, assim. Saiu gritando. Não, saiu sem fazer. Tô saindo! Nada. Ela gritava pra tudo. Parecia que ela era tava surda, na verdade. Aí realmente eu fui sem noção, né? Que eu tava. Ela tinha que gritar que é surda e cega, ela tinha que gritar pra poder matar dela. Caramba. Era uma morcegona, uma morcegona. Tá. Era só ficar chacoalhando uma vara. Mas não precisava ficar gritando vadia, né? Podia... Vadia! Menina merda que mora comigo! Aí a menina não nem olhou pra mim, né? Foi lá pra cozinha, pegou um copo d'água. Tava chorando também. E voltou pro quarto dela. E eu ainda no telefone ali falando com a minha mãe, né? E tentando disfarçar ali. Ah, não, porque realmente hoje tá um calor, né? Tá um dia quente. Então, né? Calor, subiu um calor na minha cabeça. Tô falando até coisas que eu não devia. Tô alucinando. Foi tudo isso que minha prima Stephanie falou pra mim, que mora com essa pessoa terrível. Achei absurdo. Eu só moro com gente boa. Então, mãe, sabe aquele remédio que eu tô tomando? Vamos ter que aumentar a dose. E tentei disfarçar, mas aí já virou uma coisa. Não tem assim. Como, não e tem aí como. Você, né? Foi embora. Teve uma discussão ou não? Então, não teve, mas. Ela não chegou aqui e falou: se você não tá feliz com o nosso relacionamento, pode ir embora. Não sei o que. Não teve ela não isso? Fez isso. Mas eu não tive coragem de bater de frente e falar pra ela: você não devia gritar comigo. Eu não tive coragem de falar nada. Né? Só porque você é cega e surda. Eu não tô nem aí se você é cega. Se você... Mas é difícil, porque você tava numa casa, no território de outra pessoa também. Você não podia ali, era difícil. Sim. Aí eu concordo aí com a sua falta de coragem, viu? Eu seria bundão do mesmo jeito, viu, Boris? Eu acho que ela nem se considerava bundão. Mas aí o que, que eu fiz? Né? Eu falei, ah, eu preciso dar um presente pra essa menina antes de eu ir embora, né? Acabou no banheiro dela. É. Diarreia, pra menina passar o rodinho na diarreia. Não, foi quase isso, mas não exatamente. Eu peguei um copo na pia, fui até o banheiro. Ah! Nossa. É o ódio, Wesley Zobb. Me falta. Tá vendo? Essa mente maquiavélica que falta. Me falta essa parte. Enchi o copo de água da privada. Nossa. E bebeu na frente dela. Você não é toda nojentinha. Olha o que eu faço. Não, casualmente fui lá na geladeira, peguei a garrafinha que eu usava de pra beber água. Aquele tapuera, aquele tapuera. E despejei o copinho de água do banheiro dentro da garrafinha dela. Mas despejei, assim, todas as garrafinhas, aqueles litros, aquelas garrafas de vidro, sabe? A pessoa não ia ter outra opção. Despejei. Ela vai beber coliforme e secar. Ela vai beber. Mas foi, assim, uma coisa extremamente estúpida, uma vingança extremamente estúpida, que a gente tava querendo. Retiro o que eu disse, você não foi bunda mole, não. Eu teria de embora chorando. Você é perversa, Maurício. Você realmente. Você tem um olhar do ódio. Você não tem coração. Parabéns. Realmente. Na hora que eu tava fazendo, eu pensei, nossa, é a vingança perfeita. Mas depois que eu cheguei em casa, eu falei, puta que pariu. Com a mão tudo cheia de água de privado, tudo bem. Eu acho que foi pior pra mim do que pra ela. Talvez. Mas também foi pra ela. Mas é isso. A vingança sempre faz mal mais pra quem faz do que pra quem recebe. Mas também faz pra quem recebe. Exato. Porque vai saber quantos dias ela passou bebendo aquela água de privada. Exato. Olha o Leonardo falando aqui. A galera que tava zoando a Monize de budinha tá toda com topa na mão agora. Ela botou o nome de um por um aí, velho. No meu caderno. Você tá no caderno dos arquinimigos. Vai ter uma entrega de água na sua casa. Quem falou que... Não, e o cara nunca vai saber, essa é a verdade. O cara nunca vai saber. E a pessoa, a Amanda lá, que é a bebedora de água de merda, tá acabando a garrafa. Ela não bebia até o último gole pra encher de novo. Tomou metade, já completava. Aí renova. Renova. Pô, demorou pra acabar. 3 meses bebendo água de merda. E tava em todas as garrafas da casa. Então, tava em todas, porque eu fiz questão. Não, coloquei um golinho em todas, pra ter coliformes fecais. E pra mostrar malhado. Que você não tinha feito nada, você bebeu até junto com ela. Tem que provar, né? Tem que provar que não tem nada. Mas tomou. A menina já ficou mais com tratamento pra candidíase do que no aluguel do apartamento. Mas, Monize, hoje você ainda é estudante, né? Não com 18 anos, mas está estudando. Você mora em República ainda? Eu moro no alojamento da Unesp. Um pouco melhor ou não? É melhor. As pessoas são mais... Não gritam comigo. Não são motivos para me vingar delas. Ah, esse é o parâmetro, né? Comigo... O comentário de Padu RJ e Leandro Lopes foi que é homeopatia isso que a vingança em doses homeopáticas, um filme de Quentin Tarantino. Em doses cavalares, porém homeopático. O Gabriel Silva comentou que o episódio virou As Vezes Que Fui Arquinimigo, mas não é isso, cara. O arco inimigo é tanto de um pro outro quanto do outro pro um, pô. É, rapaz, se você pegar a revista em quadrinho do Coringa, o Batman que é o vilão. É o Batman sai de preto batendo nos outros aí. É um milionário que quer espancar os outros. É o velho da van. O Batman é o velho da van, cara. Cada um tem o Batman que merece, né? Não, só pra falar que eu tenho uma entrega especial de água pra fazer aqui pro Luiz. E pra esse Arthur Cantelli também. Tudo que eles vão comprar agora é vão ferver, vão desinfetar. Que vingança maravilhosa. Cara. Wesley Zop, e aí? O que você tem de arquinimigo aí? Depois... Então, daqui a pouco eu vou contar num viés onde que talvez a gente foi visto como arquinimigo. Né? A gente achava que era. A Zop ou a gente Chorume? Não. A gente, Zop e seus amigos de infância. Tá. Onde vocês nem eram nascidos ainda. Zop, Fofão, Wesley, o exato. Franklin. É, Franklin. Teve uma época, eu não sou um exímio jogador de futebol, mas eu gostava de jogar. Sim. Gostava de jogar bola. E a gente jogava... Profissionalizar, queria se divertir. É, você pensava, pô, seria legal pra caramba ser profissional, mas nunca vai chegar esse dia pra mim. Vamos jogar bola. Daí a gente jogava bola na quadra dos bombeiros, e eles também jogavam bola lá e tal. Então a gente começou a ter como rival, era o nosso time contra o time dos bombeiros, pensando que a gente tinha 14 anos de idade e os caras jogavam ali todo dia. Para treinar, tinha academia dos caras lá e a gente só ia lá de domingo para jogar com eles. Muito bem. A gente perdia de 20 a 0. Já chegou um placar 30 a 2 e a gente comemorou porque fez 2 gols. Mas também, né? Os bombeiros são mais experientes, mais gostosos. Os caras são atletas de alto padrão. E eles? E eles, comparado com a gente ali, eles eram meio que café com leite, porque quando tocava o sino, eles saíam correndo e abandonavam o jogo. E aí? E vocês podiam fazer 20 a 0 ali. Podia, não, mas aí a gente tinha combinado que se eles não tiverem na quadra, o gol não vale. Vai. É, ficamos com essa regrinha aí. Mas o problema pra gente não era nem o ataque, quem tava na linha, era o goleiro dos caras. Porque... O time ele pode não fazer muito gol, mas se ele não tomar nunca nenhum gol, ele nunca vai perder. O goleiro era top. Isso aí é The Ducks 3, rapaz. O filme, The o cara... O técnico é ali, para os caras ganhar o interclasse de hockey, ele fala, não pode tomar gol. É isso. Põe um goleiro top. Você precisa de um goleiro top. É isso. E daí um dia a gente tava, vamos lá tomar outra goleada, né? De domingo tava meio que sagrado ali a gente tomar goleada lá. Ele tava indo, a gente chegou lá, o goleiro faltou. Falou, porra, hoje é nós, caralho. Hoje é nós. Daí jogamos, perdemos, sim. Tinha uma inocência aí de achar que perdia por causa do goleiro. Também. Não, mas a gente fez mais gols, porque o outro goleiro lá não era tão bom. Na verdade, o cara nunca defendeu uma bola, eles sempre chutavam pra fora. Então... Mas era por causa que o goleiro assustava a gente. Tá bom. Aí, mas o nosso goleiro também era ruim. E daí tinha um irmão de um amigo nosso ali, que era goleiro, que jogava no Sub-17. Eu falei, pô, vamos convidar ele um dia pra vir jogar com a gente. E daí a gente vai ter um goleiro, a gente não vai ser vazado. Bom, o cara é estrategista, hein? Não, pô, pensa no... O problema são os dois goleiros. Cavaleiros da tábua redonda. Se faltar um goleiro bom deles e vir um goleiro bom pro nosso, aí dá jogo. Aí nós ganha, porque a gente pode ficar de zero aqui, né? Faz 2 gols, tamo na vitória, ok. Chamamos o cara aceitou, filho. Tivemos que, talvez, fazer uma chupetada, sim, mas... Tivemos ali um bom goleiro. Estratégia. Tudo faz parte da estratégia. E no próximo domingo que a gente foi jogar, o goleiro deles também não apareceu. Falei, porra, então tudo a nosso favor. Calhou. Você ter furado os pneus do carro dele também ajudou, né? Quem dera fosse isso. Daí, tava jogando a bola lá e ganhamos. Ganhamos de, tipo, sei lá, 7-3. Tipo, e pô, arrancamos camisa, chupa, bombeirada, filha da puta. Funcionários públicos de merda. Aí, tudo falar o português, claro. Botaram fogo no jogo. Foi fogo no jogo, pô. E eles perdidos, porque bombeiro hoje não apaga mais fogo, cara. E daí a gente falando aí, tá vendo? Não, não veio o cara jogar, vocês perdem, vocês são uns bosta, mas tudo na brincadeira, né? O cara que tinha faltado tinha morrido em serviço, cara. Pô, ficou um clima de merda, cara. Ficou puta que pariu. E os caras jogando bola ali pra tentar esquecer, né? Era mais ou menos isso. E daí na hora. Vamos, por isso que os caras não tão... O cara não tomava um drible e chorava, Deus abençoe. E daí. A gente achou que tava top, né? A gente que é top. E os caras ganharam de 7-2 e o cara morreu exatamente às 7:20, cara. Tudo lembrando. E quando os caras comentaram que o cara tinha morrido e a gente comemorando. A gente teve que parar. E a gente ia começar a se desculpar, a fazer um canto lírico de desculpas. Toca a porra do sino. E eles saíram fora. Ficamos nós como uns cuzão da quadra. E os caras falando, ah, a gente vai ganhar de 12. E o cara tinha levado um tiro de 12. Tava chato. Ficou chato. E o cara que nunca tinha jogado com a gente, que era o goleiro nosso lá, ele falou, ô gente, vocês são meio cuzão, né? O cara é chateado, né? De estar no time do... Ficou chateado. Do rei da van, o cara tá... Nunca mais jogou com nós, cara. Nunca mais jogou. É a mesma coisa, o cara te chama, vamos pôr uma passeata pra mudar o Brasil, chega lá todo mundo de verde e amarelo e o velho da van no comando. É isso aí. Cara, porra, eu achei que tava mudando. Né, o cara olhou e falou, ah, eu achei vocês meio cuzão. É, achei que era por 20 centavos aqui o rolê, cara. Tava esperando isso. Obrigado pela chupeta, mas não volto mais. Brutal, uma história bem complicada. Ficou chato. E por isso você nunca conseguiu ser bombeiro, filha da porra! Cara, o que provava ali, o cara que fazia o teste. Tudo conectado. O cara que fazia o teste ali, a sobrancelha dele tremendo, vendo aquele jovem careca ali, que zoava o amigo dele morto. Porque eu com o capô, já era careca, né? Já era careca. Você não sabia, mas ele sabia. Não. Barbudo já era mesmo, mas era careca. Mas eu falei pra você, às vezes o cara é careca e não sabe, né? Mas todo mundo em volta sabe. É verdade. Eu sabia. Ah, o bombeiro, ele sabe das coisas, né? Exato. Então, talvez a gente que virou o arqui-inimigo deles. Sim. Você era arqui-inimigo dos bombeiros e saiu como vilão da história. Mas tá vendo, mas... Se fosse a história da Muniz, ela teria matado o goleiro. Você percebe? É essa a diferença. Então ela resolve o problema. Ela resolve. Eu você teria dado perdidoso. Era as coisas. Tinha escrito vadia no caminhão do bombeiro. No cano que eles estavam escorregando. Daí no uniforme ia estar vadia em todos. Assim. Vadia e o tipo sanguíneo de todos eles. Gabriel Asbar, o que mais de arquinimigologia você trouxe aí? Cara, já que é pra gente falar de arquinimigo e o Zop introduziu o tema futebol, cara, eu vou falar de um arquinimigo que talvez foi arquinimigo de uma sala inteira. Ah, peraí, olha que nojo ela bebendo água! Ah, infelizmente não tem ainda uma connector, né, do Chorinho. Gosto da ideia. Mas eu vou resolver esse problema, vou te enviar o link da lojinha aí, você pode comprar na sua. Mas já manda com água pra ela, viu? Sim. Igual esses dias, Ives quebrou a caneca dele, veio chorar lá. Eu falei, opa, ouvinte meu, não fica desamparado não, tome o link. Aí ele compra uma caneca nova. Mas conte lá, Gabriel. Um cara então, que foi arquinimigo de uma... De uma sala inteira, cara. Uma sala inteira. Existia um evento místico no polivalente de Americana, que era o interclasse. Certo? Interclasse, histórico. Interclasse, futebol, interclasse. E existia uma entidade, cara, que ficou famosa por vários feitos, que apitava os jogos do interclasse. Chamado Bordinho. Ah, grande Bordinho. E, cara, já muitos interclasses foram decididos aí nessas coisas místicas. Nas nuances do apito, nas nuances do apito. Por exemplo, salas que ele não ia, com a cara, vamos dizer assim, não gostava muito das pessoas, e no interclasse misto, os caras chutaram a bola em cima do próprio time e ele deu um pênalti. Só pra que aquele time perdesse. Entendeu? Deu um pênalti pro time adversário. Sim, porque o cara chutou a bola no time dele mesmo. Ah, mas os... Gabriel Asmar, uma vez o Romário socou um cara do próprio time e o juiz expulsou ele. Exato, então, exato. Não, você vai jogar futebol com o time da igreja, palavrão é falta. Mas eu não tô questionando... Blasfêmia é expulsão. Estou questionando a genialidade dele. Mas já, o cara tinha coragem de fazer o que era preciso. Exato. Entendeu? E existiu uma máxima que às vezes as pessoas diziam assim que... Ah, vou pagar tantas paçoca. E a moeda de troca ali não era em dinheiro, era em paçoca. E, cara, chegou o interclasse e tinha um cara na nossa sala que ninguém ia com a cara dele. Não vou chamar, não vou dar nome. Muito mas bem. Eu vou falar que era o Robinho. Era o Robinho. Robinho, ok. E daí... Eu não ia jogar interclasse, mas eu já estava irritado. Só um minuto, Gabriel Asbar, porque hoje em dia tudo é cancelamento. Na época que o Robinho era estuprador, até onde a gente sabe. Ah, sim. Então você podia apelidar as pessoas de Robinho. Era para você dar aquelas pedaladas. Pedala, Robinho. Entendeu? Né? Hoje, aí, você apelida as pessoas de Robinho por outro motivo. Naquela época era só por jogar futebol, entendeu? Exatamente. É um adendo que eu quero fazer. Cara... O que aconteceu? Esse cara queria jogar o interclasse, mas ninguém queria que ele jogasse o interclasse. Nem da nossa sala, nem de outras salas. Porque o cara era muito chato. Ele era muito chato. E daí ele era o arquirrival de todo aí, mundo. Talvez aí por causa do nome dele, do Robinho. Que ele era do muito Robinho chato. Atual. Mesmo. Do Robinho atual. Faz coisas inconvenientes. Sim. E daí ele falou assim, não, eu vou jogar, porque eu posso jogar, eu quero jogar, e não sei o quê. Mas no país livre, democrático. Então, exatamente. E na daí, época cara, era mesmo, na época era mesmo. Sou cristão. E daí, cara, a minha sala, que não era mais uma sala unida, porque estávamos ali já no segundo, terceiro ano, não tenho certeza. Já tinham entrado joguinhos ali? Já, muitos joguinhos. Muitas deboronas. E, cara, a classe se uniu e comprou 27 paçocas para subornar o juiz. Oferecer. É, agora temos paçoca. Deixar à disposição em caso de... Exato, mas não é suborno, né? Não é chantagem. E no primeiro lance que o Robinho fez no interclasse, ele foi expulso. E ele levou a falta, inclusive. Não, amor. Fraturinha exposta e já caiu no chão. Expulso. Simulou? Não, aqui não tem simulação. Não. E daí, foi assim, não, mas foi uma expulsão tão categórica que teve gritaria e dedo no cu, e ele não participou mais de nenhum jogo. Parecia a Bomboneira, a escola ficou emocionada. Uma pessoa reclamou, que foi o Robinho, é verdade. Isso aí não então, quer ser era um cara... isso não agrada todo mundo. Não, nem um cara... Hitler agradou todo mundo. Exato. É verdade. Foi um cara que foi arqui-inimigo do talvez uma escola inteira. Exato. Merendeira tirando a roupa. Balançando a teta, jogando leite com o Nescau na quadra. Merendeira é só louca, bicho. Ela nem entende as regras do jogo ali, mas deu pra extravasar, ela extravasa. É. Pessoal brindando com água de privada. Né? Isso aí, mano. Amanda tava lá, né? Alguém quer água? Todo mundo, não. Zavani não assistiu isso porque tava currando alguém no vestiário. Mas ele sentiu quando o ar... Ele sentiu o tremor, ele achou que tinha gozado, mas era a escola tremendo. Rapaz. É. sensacional, sensacional. Excelente. Então, Robinho era o arqui-inimigo aí, inclusive de Gabriel, né? Sim. Na escola, da escola toda. É, eu não tinha nada contra ele. Acho que o Robinho era irmão da Amanda, viu? Mas realmente eu adoro ver uma injustiça num jogo de futebol. Eu sempre é bonito de ver, é bonito. Porque eu já falei aqui, repito, esporte é igual a vida é injusta, o esporte tem que ser injusto também. Eu não gosto quando a injustiça é contra o meu time, mas gosto de ver. Não, é bonito de se ver. É ruim de aceitar na hora. Porradaria, é negócio aí, é isso aí. Muito bem, e você, Anderson Negão, o que trouxe de arqui-rivalidade e inimizade aí? Eu vou do Negão de Capra, né? Ele só constata, né? Ah, tinha um arqui-inimigo. Eu odiava o Robinho também, foi uma história curta, gente. Concordo com o Gabriel, ninguém gostava dele. Eu contribuí com as paçocas. Legal. Eu poderia falar dessa história, estava pensando aqui. Mas vamos aproveitar e falar de outro arqui-inimigo, do Polivalente. Um rapazinho, vamos ver com que nome que eu dou para ele. Brunão da Fatec. Acho que ninguém vai saber quem é. É, Brunão da Fatec é um apelido muito difícil. É muito piada interna, né? Muito... Onde ele estudava, será? Eu não sei. Não qual sei, era o nome? Não sei nome, não sei onde estudava. Sei de nada. É um cara aleatório. era um cara esquisito, digamos assim. Por exemplo, teve um dia que ele saiu correndo atrás do Marquinhos tirar tchá-tchá com uma peixeira. Coisas normais que as pessoas fazem. Estranho ele estar com uma peixeira na escola. Não, era para pescar, ele falou que ia pescar. Ela ia junto com as merendeiras. É verdade, o Brunão do Fadeco pegava a Vanessinha, que eu peguei nos peitos dela aqui e já contei essa história. Tá? Já contei essa história. Que era do grupo que me odiou por causa do Diogão. Por isso que eu tô. Dioguinho, perdão. Quase que você falou o nome dele. Perdão. Caralho, isso é ruim. Mas. Olha, tem uma coisa. Eu me envergonho de ter feito isso. Nunca mais vou fazer na minha vida. Cara, você se envergonhar em ter feito algo, bicho. Isso aí, meu irmão. Cara, você entupiu o banheiro do ouvido. Ele entupiu o banheiro do ouvido e deixou lá. Ah, alguém vai ter que resolver aquilo lá, hein? E sem vergonha nenhuma. É. Foi tomar banho na casa da mãe da outra ouvinha de boa. É, e aí? Ué, qual que é o problema tomar banho na casa da mãe da ouvinha? É. Mas não precisava ter que não pode mais tomar banho na casa da mãe de ouvinte agora. Não precisava ser de porta aberta, né? O banho. Ah, e batendo uma punheta. Acho que... É. E conversando com ela, né? Ah, então você é mãe, Natal, né? Mas enfim, teve um dia que Brunão me chamou para jogar um truco. Ele gostava de jogar truco. Ah, mas não só ele, você também era fã. Sim, né? Vamos tirar um X1 ali. Era o maior jogador de truco daquela época. Exato. Aí meu arqui-inimigo. E dominou. E eu queria ganhar de todo jeito do Brunão, da Fatec. Porque ali é. Pra pegar o cinturão, né? Ali é um cinturão. Falar, é, porque ele era um cara ridículo também. Exato. Careca. Careca com 17 anos. Né? Sei como é. Enfim, a gente foi pra partida de truco, falei, puta, eu vou ganhar desse filho da puta, de qualquer jeito. De qualquer jeito eu vou ganhar. Começamos lá a jogar, tal. Era um X1? Era um X1? Era X1, X1 de truco. Ah, é viciado. Quem joga um contra um no truco é viciado. Não, um contra um, você não precisa nem entregar as cartas. Truco, correu, ponto. Truco, vamos, três, é isso. Senão você nem precisa. É, duelo ali. Duelo pra saber quem é o melhor, cara. Não, não dá pra ter dupla. Se dupla, você não vai saber quem é o melhor. É, faz sentido. Tá, ok. Ainda mais quem vai ter o gaguinho, né, pô? É, truco é esporte individual, segundo o Negão. Truco é esporte individual. Caralho! Aí teve uma jogada que eu fui tão burro que eu consegui dar 4 cartas pra mim mesmo. Aí eu falei, puta, fudeu, tô com 4 cartas, o que eu faço? Aí eu escondi essa carta no meu caderno. Tinha um caderno ali escondido. Bem na folha que tava escrito vadia. Agora eu vou falar uma coisa. Vocês conhecem, né, a agilidade de mágico de Anderson Negão, né? De ilusionista, né? O cara ele tem os movimentos finos, né? Ele pegou o caderno, colocou na mesa, abriu, guardou a cara. E agora, se o outro não percebeu, o cara era muito burro. Não, né? O cara tava bêbado, tava em coma induzido. Falei, e aí, Anderson, você escondeu ali no meio do caderno. Escondi, ele não viu, continuamos a jogada, tal. É pau. Ah, é o naipe, é pau. É, sim. Exato. Aí continuou o jogo, lá vamos daqui, vamos de lá. Aí tava 9-9. Que é isso? 9-9. É pau, vamos daqui. Tá 9-9. Eu não jogava truco assim, não. É coração. Agora eu sei, porque o cara não viu ele escondendo carta. Ele tava de costa. Aquele pau, vamos daqui, vamos de lá. A catanga, vai, sem roupa, vamos. Strip truco. Vamos no strip truco. Ele chamou truco. 9-9. É mostrar o pinto. Exato, e nessa conversa é mostrar o pinto. Né? Ele chamou truco no 9-9. Eu falei, opa! Olhei assim, ele tinha me dado 2 cartas só. Aí eu falei, ah, você quer truco? 6. Ele tava no 9-9. Acaba, né? Acabar. É, 9, 12. Aí ele, toma, zap 7 copa, filha da puta! Chupa aí, desgraçado! Seu merda, eu sou o melhor no truco! Esse é o pai. Duas cartas. Mas, você me deu 2 cartas. Ele falou, eu te dei 2 cartas? Eu não te dei duas cartas. Aí ele começou a procurar de todo quanto é lugar, abriu o caderno, achou a carta que eu tinha escondido da outra vez. E falou, tá vendo, moleque, filha da puta? Você acha que você me engana? Sou trouxa do caralho! Sou otário! Aquela cara dele, assim, ó. Achando que não era com ele. Não, ele olhando o caderno, quem que escreveu vadia aqui? Era a letra da Amanda. E aí o cara te humilhou ali. Ficou esse impasse. Ele acha que ganhou aquela partida, mas ele perdeu. Porque ele tinha me dado 2 cartas mesmo. E essa carta era de outro. Ele perdeu aquela partida. O erro foi você não saber roubar, cara. Se você colocou 4 cartas pra você, guarda aquela e já descarta na próxima jogada, porra. Ou se não, vai, ó. Manda pro monte em forma manda de pro monte, pô. Na hora que você vai encobrir uma, já encaixa a outra e cobre 2. É, nossa. Mas então o Brunão da Fateca era seu arquinimigo no truco ali. Exato. E era melhor. É. Não, não sei. Eu acho que o Anderson Negão ganhou. Eu ganhei. Ele deu 2 cartas. Porque o Anderson Negão tinha roubado antes. Não. Nessa, ele tava sendo honesto. Ganhou. Exato. Ganhou. Ó, pro povo, ele é o campeão, mas na regra ali, ele achou a carta escondida e o Brunão levou. Não, mas o Negão foi burro também. Podia ter falado, eu escondi essa carta na terceira rodada, não foi agora. Agora você me deu duas cartas. Mas só se ele aceitar isso. Não, porque as jogadas passadas não foi. Não, Brunão. Ele ia puxar peixe. Mas não, vai ser. Agora, imagina o quanto o cara é psicopata pra não acreditar que tinha dado duas cartas pro Negão e começar a revirar a mochila do atrás de uma última carta. O cara era muito louco. Oh, a única coisa que eu espero, Negão, a única coisa que eu espero de vingança sua é você encher as garrafas de água dele. Você já sabe onde ele estuda. Deve ter Eu desconfio. Mas, Bonize, você tem outra história de ódio aí? Você tem? Não, assim, boas histórias, não. Minha vida é cheia de ódio. Às vezes, você não pode criar provas contra você, né, Gans? Então, é verdade. Ou se não... tinha um podcast que eu odiava chamado Chorume, fiz uma vingança, até hoje eles não sabem, né? Eles estão bebendo água no privado. Então... Nem a comida deles, estão comendo até hoje. Mas então vamos pro fim dessa belezinha cremosa chamada episódio. Encerramos aqui um episódio onde falamos dos nossos arqui-inimigos. Zop aí com seu problema aí no mundo dos bombeiros aí. Anderson, no mundo do carteado também. Mundo do carteado. Anderson com o Negão com suas histórias sem sentido aí nenhum. Né? Mas ganhador moral do truco. Campeão do truco. Campeão do povo. Gabriel aí, né, com seu projeto arquitetônico, e Moniz aí com seu ódio à flor da pele, foi uma participação incrível, parabéns. E aí é o momento do seu tchau, Moniz. Solta a voz para falar tchau. Tchau. Parabéns. Não, muito obrigada, foi uma honra ter participado, eu amo vocês. E agora, entrando aqui no finalzinho, Amanda, pode aparecer, no momento de reconciliação. Cara, de novo, não. Brigadão aí, Moniz, e Anderson Negão, seu tchau. Falou, Negão. Nossa senhora, nem dá pra entender o que esse filho da puta fala. Outra mugida. Gabriel, mas que mugida, né? Falou, arquitetada. Wesley Zop, senhor, tchau. Ah, é sempre uma satisfação estar aqui entre vocês. Obrigado, Moniz, de ter aceitado participar. Obrigado a galera toda de estar assistindo a gente aí. Vocês são maravilhosos, cara. Amo vocês. Obrigadão por tudo, vocês que assistiram. Até o próximo episódio. Até não sei se é semana que vem, né? Que é Dia das Mães, tem gravação do Dia das Mães. Acho que vai ser bem impossível. Já vou desmarcar aqui, não vai ter. Dia das Mães. Já vai para agora, né? Já não vai ter semana que vem, mas um feliz Dia das Mães para todas as mães aí. Obrigado. No próximo domingo. E aí, se você encontrar um arqui-inimigo durante a semana, não pense em duas vezes em zoar o amigo morto, mostrar que o seu projeto é o melhor, fazer ele tomar água de privada ou esconder uma água no truco, uma carta no truco. Seja, jogue baixo, o arqui-inimigo ele merece sofrer, merece a vingança. Aí. Até mais, até o próximo episódio. Tchau, tchau!